Conversa fiada matou carambola. Antigamente era assim. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. Estão aqui comigo, como sempre, Adri. Olá. O Dré. E aí? E hoje nós temos convidados, eles estão de volta. Estão aqui com a gente o Pensador Louco. Hello! E Mauro Giovanetti. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. No programa de hoje, nós vamos relembrar coisas que moldaram o nosso caráter. Vamos falar aí dos desenhos, séries, filmes, enfim, o que assistíamos quando éramos jovens, quando éramos crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos. Ufa, que bom que você falou que eram. Que bom que você falou que eram filmes, desenhos e séries. Assim, quando você falou coisas que nos impressionaram quando criança, eu ia falar da Gretchen rebolando no SBT, mas acho que não vem ao caso. Marco, o Van Dyke toca. Eu acho que eu não cheguei a pegar coisa da época da Gretchen, não. Não, a gente, eu acho que vai lembrar só dela com o Van Damme já. Ah, isso foi anos 90 já. Anos 90 foram terríveis, cara. Somente o começo dos anos 90, banheira do Gugu. Era outra parada. Gretchen nos anos 70, assim, ela cantava blues. Era uma blues woman. Era um troço espetacular. Verdade, professor. Mas o Van Damme de pau duro num programa musical é bem impactante. Pois é. Mas então vamos começar pelos desenhos animados. Vocês têm lembranças assim do que vocês assim do primeiro desenho animado assim que vocês acompanharam, que vocês eram apaixonados mesmo, curtiam mesmo? Né, que tipo assim, né, a galera nos anos 90 foi muito assim, né, teve a época dos Cavaleiros do Zodíaco e tal. Eu já era velho nessa época, já, apesar, né, de ter assistido tudo. Mas assim, cada um aqui deve ser de uma época diferente, né? Então, assim, qual era o favorito de vocês, assim, né, nessa época de infante? Vamos começar com o Pensador Louco. Puts, aí... primeiro. Mais velho primeiro. Mas isso é um problema, assim, o problema de você chamar alguém de outra geração. Não, tudo bem, assim, o primeiro eu não vou lembrar, porque foram muitas décadas de drogas e pitu e cachaça e cerveja até agora. Assim. Mas era uma época complicada, porque, pô, quando a gente veio aqui pro Brasil, eu não... Era durante a ditadura ainda, então não era tanta variedade de coisas que a gente tinha, mas se eu for lembrar os desenhos que eu assistia mesmo quando era moleque, assim, vocês não vão ter ideia do que eu tô falando, tipo, sei lá, Milton o Monstro, Calvin e o Coronel, e os poucos, naquela época não era anime, né, era desenho japonês, assim, tipo Judoka, Patrulha do Espaço, aliás, Pirata do Espaço, Patrulha Estelar, eram os desenhos que pegavam a gente, assim, naquela época mais antiga mesmo. Ah, e Billy Cecil. os japoneses já ouviu falar. Já... Os primeiros nomes que eu realmente nunca ouvi. É, os nomes dos animes, né? Tipo assim, eu nunca assisti nenhum. Mas a gente já ouviu falar de nós porque esse meio, né, assim, da cultura japonesa aqui no Brasil tá sempre comentando, né, sobre os clássicos. Então eles nunca ficam esquecidos. Então já ouvi falar, Patrulha Estelar, Judoka, assim, apesar de nunca ter assistido. Essas coisas. Eu puxei logo para os animes, assim, porque de outra forma eu só ia falar nomes que ia deixar vocês com aquela cara de... Hã? Sabe, coisa tipo anime tinha Dom Drácula, era legal pra cacete, assim, mas ao mesmo tempo a gente tinha, sei lá, Bini Césio, Super Aventuras, que começou junto com a Manchete lá no inicinho dos anos 80 e tal. E mesmo assim, desculpa, vai lá, Mark. Não, pode continuar. Não, eu ia falar que mesmo séries assim, era tão restrito. O acesso à informação naquela época era muito restrito. A gente vivia na ditadura, então o que a gente passava era coisa que já era considerada velha de onde vinha, né? Paradas tipo assim, Terra de Gigantes, MASH, que era sobre a Guerra da Coreia, ou Túnel do Tempo, essas coisas assim, era tudo seriado de gente velha. Assim, quando você pegava alguma coisa que parecia realmente nova, assim, de você pegar uma série tipo Manimal. Foi uma série que teve 11 episódios e passou durante 5 anos na Globo. E você jurava que vinha episódio novo em algum momento. Tudo que você falou aí, né, algumas coisas eu conheço, porque é aquelas coisas, né, que ficaram clássicas, né? Então, mesmo eu não assistindo, já ouvi o nome, tipo, dessas séries aí mesmo. O Terra de Gigante foi reprisado na Record depois e tal. Aí conheço. Mas tem muita coisa mesmo assim que eu não fazia a mínima ideia de que existiu. Sim. E tipo, eu também não sou novinho. É, não, essas séries todas que passavam, como é que era? Elo Perdido. Essa eu cheguei a pegar no SBT, me lembro de ter assistido. Que já era, acho que já era reprise, que sobra, né? Da Globo, né? É, já era reprise de coisa que tinha passado na Globo. Mas era o que a gente tinha naquela época, assim, Super Máquina, Duro na Queda, Contrato de Risco, essas séries. Sim. Os enlatadões policiais, era o que chegava aqui, você não podia ter... esperar que chegasse uma grande série assim, até porque o ambiente cultural sob ditadura do Brasil não deixava esse tipo de coisa chegar aqui. Chegava os enlatadões só. Bom, depois vamos focar nas séries, voltando aos desenhos. Eu mesmo acho que os primeiros desenhos assim que eu tenho lembrança que de ter assistido assim, que eu era vidrado. Cara, acho que o desenho mais velho que eu me lembro de ter visto, pô, não me lembro se passava na Manchete. Acho que era Carangos e Motocas. Você deve conhecer, né? Existiu esse desenho, não? Existiu esse desenho. Que é de onde saiu aquela gíria que ficou por um tempo no Brasil, aquela do fecha essa buzina. Eu tenho uma vaga lembrança dele. Que eu me lembro que eu assisti e gostava. Pô. E aí eu me lembro que o primeiro desenho assim, que foi febre pra mim, né? Que eu acompanhava, porque pô, eu era super apaixonado, foi o He-Man. Que, poxa, acho que ainda na época da Turma do Balão Mágico. Sim. Que aí depois foi pra Xuxa. Nossa, He-Man foi uma febre completa, assim. Se eu não me engano, o segredo da Espada Mágica, não era esse o nome? Que era o filme em que era o encontro do He-Man com a She-Ra, que eles se descobriam irmãos e tal, chegou a passar no cinema aqui no Brasil, que era uma febre absurda. Tem até uma parada engraçada, se você assiste aquele estupor, aquele horror de filme que é o Caça-Fantasmas 2, no início do filme ele já não tem mais fantasma para caçar, eles estão fazendo animação de festa infantil. Quando eles cantam a musiquinha do Who You're Gonna Call, as crianças começam a berrar. He-Man, He-Man, He-Man. Pô, e esse filme, né? Que, pô, a Casa Fantasma 2 é de 89, já tinha passado a febre De He-Man. Faz tempo. Mas eu me lembro que era uma festa. Aí depois vinha, né? Thundercats, G.I. Joe. Silverhawks. Pô, esse Silverhawks eu não me lembrava nada, cara. Nem me lembro. Eu nunca gostei, nem quando moleque. Eu vi depois quando teve reprise no SBT. Mas, assim, também não curti muito, não. Na época, eu me lembro que eu gostava muito dos Thundercats, Caverna do Dragão. Aí, Transformers eu já não dava a mínima. Pô, aí eu gostava muito do G.I. Joe. Assim, depois do He-Man, meu segundo desenho favorito na época, eu me lembro que era o G.I. Joe. Sim, desenho de soldado, né, de hominho, assim, brigando. Gostava muito, cara. Pô, porque eu era muito fã do Snake Eyes e da Scarlet. Justo, justíssimo. Compreensível. Pois é. Pô, eu era tão fã da Scarlet, cara, que o G.I. Joe, ele acontecia assim, né? Tinha episódio que era com a Scarlet e episódio que era com a Lady Jota. Aí eu me lembro que eu assisti os episódios da Lady Jota chateado, porque a Scarlet não ia aparecer. E aí, porque aí você vai ver agora, ver que a boneca é a mesma, É, só muda o cabelo e a roupinha. o molde era o mesmo, né? Só pintava diferente. Esses desenhos assim. As antigas tudo assim, né? O pessoal acha a mesma coisa. Só tá mudando a roupinha, o cabelo. É He-Man, né? Todo mundo saradão, que é o mesmo molde. E você, Mauro? Fala aí, tinha algum desenho assim que marcou você? Ah, cara, é assim, que nem você falou. Tem muita coisa aí que o pensador falou que foram reprisados em inúmeras vezes, em várias emissoras. A Record, se eu tô enganado, ela teve uma época que ela reprisou muito dessas séries clássicas, Todo o Tempo, Terra de Gigantes, a própria Band, uma época também, ali. No começo dos anos 90, ela reprisava muita série antiga. Agora, de desenho, cara. Nunca viu o desenho. Não, via, claro. E muito, né? Eu não tinha outra coisa pra fazer, né, cara? Na época não existia o YouTube, né? Sim. Então eu cresci em frente a uma TV, né? O que eu lembro de eu gostar bastante, assim, cara, que hoje você se pergunta como é que um dia você gostou daquilo. Mas, assim, os Smurfs, eu gostava bastante. Ah, eu também. Gostava Nunca bastante. Eu... revi, mas gostava muito na época. Tinha os snorkels, né, que eram os Smurfs do fundo do mar. Sim, Isso, eu ia é, falar também isso. via. Também achava legal, cara. Achava legal o estilo que eles se moviam, eles tinham um tipo de um respirador na cabeça, aí só virava aquele negócio para atrás e nadava com muitas aspas, né? Pelo menos o que eu me lembro é assim. É, soltava bolinhas, né? Que nem um snorkel mesmo. Eles eram propelidos para frente pelas bolinhas. Isso mesmo, né? Eu lembro quase nada assim, desses snorkels, pra falar a verdade. Eu Só também lembro, não. mas não lembro de nada, assim. Nem lembro qual que se tinha vilão, sei lá, não lembro nada. Os Smurfs, tipo assim, eu me lembro que tinha Vaidoso, Smurfette, Gênio, aí o vilão Gargamel. era o Gargamel, mas dos Isso. Snorks eu não me lembro nada mesmo também, Lembro não. nada. Eu só lembro que eles eram coloridinhos, só isso, só. Não lembro nada. Era um troço bem genérico mesmo. Era assim, o cara que olhou assim e falou: pô, isso aí, Smurf tá fazendo sucesso. Deixa eu fazer igual, só que diferente. Sim, copia, mas não faz igual, né? Isso. Entendeu? Aí eu lembro também, cara, que eu gostava bastante, cara. Caverna do Dragão, cara. Na verdade, eu gosto até hoje de Caverna do Dragão, né? Sim. Entendeu? Sempre quando eu sou Caverna do Dragão, colocado. acho legal até hoje. É isso. Sempre quando eu, às vezes, eu substituo, cara, às vezes eu procuro um episódio na internet e ponho lá pra assistir. Você ficava eu também, tava... como todo mundo, torcendo pela morte da Uni? Bicho chato da porra? Pior que não, cara. Nunca tive essa raiva assim, do bichinho, não. Assim, eu nunca tinha raiva da Uni, não, cara. Assim, tipo assim, o personagem, assim, que é o... Pô, como é que se fala? O mascote. Que, pô, que eu acho mais chato, cara, de todos, pra mim, é o Snarf. Snarf, eu ia falar isso. Já sei. Snarf, esse bicho era chato mesmo, cara. Esse aí eu fazia questão com ele, cara. Eu acho que o único mascote mais chato que o Snarf que eu já vi na minha vida foi o Scooby-Loo, cara. O sobrinho do Scooby-Loo, cara. Rapaz, pô, é. Cara, isso. Cara, eu tava revendo, né, o desenho do Scooby-Doo. O Scooby-Loo, quando ele aparece ali né, e aí no desenho você ainda tem a Daphne, a Velma, o Fred, ainda dá pra levar. Mas depois eles tiram a Daphne, a Velma e o Sim. Fred dentro só o Salsicha, o Scooby-Doo e o Scooby-Loo. Aí, porra, cara, não dá. Algum de vocês chegou a pegar a época em que tinha mais um cachorro, que era o tio do Scooby-Doo? Scooby-Doo, sim, que era o primo caipira, tio caipira dele. Sim, eu lembro desses cachorros brancos, cara. Inclusive, eu ia falar do Scooby-Doo também, cara, que é um dos desenhos que eu gosto até hoje, cara. No caso, o desenho clássico, né? E depois, sei lá, mais recentemente, aquele Mistérios S.A., né, cara? É, eu acho que Scooby-Doo, no correr do tempo, ele se reinventou várias vezes bem, assim. Várias séries mais modernas, assim, que estão engraçadas, estão mais pisadas no humor e tal. Sim, mas é que nem o Mark falou, cara. Na época, cara, que tiraram o trio lá, a Daphne, a Velma e o Fred, e ficou horrível. Só o Salsicha e o Scooby-Loo, cara, horrível, cara. O Salsicha, não sei qual que era a cabeça dos produtores, já que eles, em tese, eram os personagens mais populares, meu. Aqueles dois sozinhos não funcionam. Não funciona porque são um bando de covardes, cara. Dois covardes. É, o Scooby-Loo era o único enfesadinho deles, né? O resto era tudo covarde. Mas tinha o Scooby-Loo fez tanto sucesso no mundo, assim, nos Estados Unidos, assim, naquela época a gente nem fala de mundo, assim, de maneira geral, mas que a própria Hanna-Barbera se copiou e fez um segundo programa igual, que era o Goober e os Caça-Fantasmas. Você lembra, o cachorro ficava invisível quando ficava com medo? Não lembro, cara. Sério? Não lembro disso, não. Goober, cara, não lembro esse personagem. Goober e os Caçadores de Fantasmas, os Caça-Fantasmas, assim, que era mais um grupo de jovem maconheiro que ia procurando mistérios, porque não tinha nada para resolver na própria vida, não tinha boleto para pagar. E eles tinham esse cachorro chamado Goober, e o cachorro era covarde igual o Scooby-Doo. A única diferença é quando ele ficava com medo, ele ficava invisível. Eu vou ver, enquanto vocês falam aí, eu vou ver se eu acho uma foto, eu vou deixar ali no grupo, caso vocês queiram deixar de curiosidade. Cara, porque eu não lembro mesmo desse personagem. Mas assim, cara, desenhos, cara, putz, Transformers era muito massa, cara. Pô, Transformers na época eu não curti não, mas tô vendo agora, é bem divertido. Nossa, cara, eu fico pensando, cara, o pessoal com a tecnologia de hoje, cara, eles não conseguem fazer um esquema de transformação que seja condizente, cara. Nesse aí você consegue ver os caras se transformando, sei lá, em carros, viaturas, aviões, cara. Agora esse aqui é tão perfeito que você não entende como é que funciona o processo ali de montagem. Eu acho muito bizarro isso, assim. Agora uma coisa que eu assistia muito, cara, também, era o SBT. O SBT ali no começo dos 90 tinha um monte de desenho. Galaxy Rangers, não sei se vocês chegaram a assistir. Sim, Galaxy Rangers, grande desenho. Eu gostava do Silverhawks, achava interessante. É, o Silverhawks eu achava meio tedioso, assim, meio bobinho. Agora, o Galaxy Rangers era legal porque tinha violência, né? pessoal morria. Não era que nem G.I. Joe, em que o avião era atingido e o cara tinha tempo de ejetar, assim. Ele era um negócio mais espacial, assim. As naves eram destruídas, não tinha ninguém escapando, não. A galera morria, assim, se deixava a molecada pirada. Sim, sim. Eu acho que foi no SBT que eu comecei a assistir alguns animes, né, cara? Que na época não chamava de anime, né? A gente chamava de desenho japonês, não só desenho. Isso. Entendeu? Tinha algumas produções, tipo Pequeno Polegar. Entendeu? Nossa. Vocês chegaram a... Esse anime, Pequeno Polegar lá, e o Yogi, o cachorro mais feio do mundo, né? Que ele andava com a casinha tapando assim, porque quando ele tirava a casinha, a feiura dele era tão grande que as pessoas desmaiavam em volta. Ah, esse era o Mini Polegar. Não, esse Pequeno é Polegar mundo. Não. Pequeno Polegar não, falei errado. O Pequeno Príncipe. Ah, tá. Pequeno Príncipe. É, o Pequeno Príncipe eu cheguei a assistir. Sim. Entendeu? Eu achava bem legal, assim, a coisa. Era uma história bem densa, assim, cara. Eu lembro dele com a flor lá, a rosa, é rosa, né? Que tem lá no planetinha dele. Uhum. Sendo muito tosca com ele, grosseira com ele. Você gasta desse desenho, não me lembro de quase nada, mas... É, tá, tô tendo puxando pela memória aqui, tem que tirar lápis, assim, porque não. Era um anime, né? Esse Pequeno Príncipe que passava, né? Aí um que passava também, cara, que eu tô tentando lembrar do nome. Mas era tipo de uns monstros, cara. E aí tinha um que era meio que um morto-vivo, um outro era uma planta, o outro era tipo um gárgula. Não era o desenho de gárgulas mesmo? Não, é antes dos gárgulas. Aí tinha um esquadrão que tinha a função meio que de lutar contra esses monstros, cara. Não era a família Drácula, não, cara? Que tinha o Drácula, o Frankenstein, a múmia e o lobisomem? Não. Tô tentando puxar pelo nome aqui. Era pra vender brinquedo. Ah, tá. Entendeu? Quer dizer, todos são, né? Não, mas esse daqueles desenhos feitos pra vender brinquedo, descaradamente. Sim. É, monstros. Ah, não lembro direito, não lembro. Não é aquele... Ah, Monstros, que era meio passado no esgoto? Tá ligado com esse? Que teve até joguinho do Super Nintendo. Isso. Aí cada um desses monstros, ele tinha uma habilidade, né? Por exemplo, o que era morto-vivo, ele pegava os humanos e transformava em undead. Tinha um outro que era um monstro de planta que tinha uma aparência bem cutulesca. E tinha um, cara, que teve um episódio. Ah, é. Que ele tinha a função de animar as estátuas. Mas era desenho japonês esse? Não, desenho americano mesmo. Caramba, não me lembro mesmo desse. Inumanoides. Lembrei o nome. Inumanoide. Uau, esse me passou direto. Esse eu não conheci, não. É, foi ali no começo dos anos 90. Aí tem um episódio que eu achei muito engraçado, que esse, o monstro, que é o líder dos vilões, ele resolve se casar, ele resolve procurar uma esposa. Aí ele resolve se casar com a Estátua da Liberdade. Uau. É, ele anima ela fica com uma vida de casado, cara. Mas uma vida de casado tão tediosa que depois ele ficou bem fácil. Cara, colocou na cabeça das pessoas a ideia de uma sex doll da Estátua da Liberdade, é isso? Isso. Ai, cara, tinha muita coisa, né? A época que passou os gárgulas que vocês falaram, cara, eu adorava esse desenho. Depois eu fui rever, cara. O desenho era muito bom, cara. É, o Clancy Brown, ator classicaço aí, que fez vários vilões ao longo da vida, assim, ele era o dublê de um ou mais de um dos gárgulas, assim, e ele fala que até hoje foi a parada mais divertida que ele já fez, que ele adorava dublar os gárgulas. Sim, cara. E depois eu matava pra descobrir que é um desenho que era muito bem da Disney. Os gárgulas é mais novinho, né? Os gárgulas ali é dos anos 90. Sim, eu também. Tudo no nós. Ué, deixa eu guardar assim. No SBT. Ah, e sem falar também das várias produções da Disney que passava a rodo na Globo, cara. Esses eu adorava demais. Principalmente, por exemplo, o episódio do Pateta, quando ele simulava, por exemplo, alguma coisa, tipo Jogos Olímpicos. Ele, por exemplo, virando um motorista. Sim. E a narração. O cavalo. O cavalo do Pateta no hipismo, morrendo de rir da cara dele, cara. Engraçadíssimo. Os do Pateta eram os melhores. É, do Pateta era o melhor, cara. E quando tinha a narração lá do Márcio Seixas, cara, rapaz, era muito bom, cara. Mas, assim, mas o que de longe, eu acho que, bom, já que a proposta é pensar nos desenhos que mudaram a sua personalidade, cara, eu acho que nada ganha do Pica-Pau. Sim. O primeirão lá, o Pica-Pau psicótico. É. Aliás, eu peço... O Pica-Pau, pequenininho, um cuzão mesmo. Aliás, eu quero saber de vocês, o Pica-Pau favorito aí de cada um. Ah, o pequenininho cuzão, cara. Sim. O Pica-Pau que lutava contra as formigas de Marte, que na verdade eram cupins, eu não sei porque que foram traduzidos desse jeito aqui. Sim, esse mesmo. Pô, os meus favoritos. O meu favorito é aquele que vive armando com o Leôncio. Aquele ali dos anos 40. Sim. E que ri daquele jeito. Não. Esse é o meu. É o que veio depois do Pica-Pau Maluco. Sim, é o que fez aquele do. Isso, que fez o Barbeiro de Sevilha, né? É, o Barbeiro de Sevilha, que é bonitão, tem o tupete pra trás. Isso. o meu é aquele lá da indústria vital. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece. Aí já era a turma do Walter Lantz, né? Tinha o Pica-Pau, o Picolino, pior. Traduzir que era o Pinguim, tinha a família Urso, tinha uma porrada também deles. É, tinha o Panda, né? O William Sim. Panda, não sei. Alguma coisa assim. Mas o maluco também é muito marcante por causa daquele episódio do Siga aquele. Siga aquele cinezinho. O Rachador. O Rachador, né? Racha. Ai, ai, ai. Cara, parece que ele tá sempre drogado, né? Aquele provavelmente gosto. Estava. Seja LSD lá. André? É, os desenhos favoritos assim na época, né? Vários aí já foram falados, né? Porque eu nasci ali na década de 80, né? Então eu não vou conseguir lembrar exatamente o primeiro que eu vi. Mas os que eu mais gostava era, por exemplo, o próprio He-Man, né? Que é exatamente ali meados dos 80 para o final, que eu estava ali nessa fase meu, né? De muito interesse em desenho, e He-Man, eu lembro que ficou sendo o meu preferido durante muito tempo. Eu cheguei a ter, né? Nós chegamos a ter a espada do He-Man, não foi? Sim. Sim, a gente ganhou até uma réplica lá. Prático, né, da espada. Sim, do He-Man, e brincava de He-Man, eu lembro que foi febre durante muito tempo. E aí, depois, o próprio Pica-Pau, né, que além do Pica-Pau, Pernalonga, Pica-Pau e Pernalonga a gente assistiu durante diferentes épocas da vida. Então, sim, muito sim. Então a gente começa a ver lá nessa mesma época, mais ou menos, aí, que já passava no SBT, e continua vendo, né, direto o resto da vida, mas marcou bastante o Pica-Pau. Eu gostava principalmente desse também, depois do Maluco ali, que o Pica-Pau foi diminuindo de tamanho aos poucos, né? Começa aí o Maluco, aí teve esse médio ali. Essas histórias do Leôncio e tal, acho que o meu preferido era esse também, mas gosto do Maluco e desse pequenininho aí também, anterior, né? Antes daquele pica-pau do pé de pano, aquele que eu não gostava. É aquele pequenininho que aparece com o Dooley. Isso, esse eu gostava. É, que ele é bem pequenininho e vermelhinho lá. Né? É, isso eu achava isso. Agora, eu não gosto muito da fase lá do pé de pano e tal. Isso. Ninguém gosta tá daquela fase. Ele tá meio desbotado, tá cansado. Ah, eu gosto do pé de pano. Ah, não gosto, não. Não, eu queria matar o pé de pano. Eu o pé de pano. Pé de pano era o era a uni do Mark. Era a uni. E aí. É. Não, e o aí, pé de pano é um clássico. E aí, além do. É, do voltando mais para os desenhos de aventura, né? Além do He-Man. Aí, com o passar do tempo, aí foi o Caverna do Dragão mesmo, que, né? Vimos e revimos aqueles 20 e poucos episódios, sei lá quantas vezes, né? Pô, são 27 episódios. Isso. Mas que eu me lembre, na época ali só passava 21. Isso, tem uns episódios que a gente foi ver depois. Depois, que e tem até são outros dubladores e tudo. Isso, isso. E aí... Aí eu via muito He-Man, Caverna do Dragão, o Comandos em Ação eu lembro menos, né? Fui ver depois, né? Mais alguns, que como você ainda era mais velho, você que lembra melhor, eu lembro de assistir também, mas lembrava de menos ainda, do Comandos em Ação. E o... lembro também, né? Na época gostava, mas depois revi alguns episódios e vi que era uma... Que era... horrível, era o desenho do Rambo. Nossa! Nossa! É, tinha o desenho do Rambo. A verdade. Gente gostava dos ninjas, lembra? Dragão negro e dragão branco. Ah, sim. Nessa época tinha uma moda dos ninjas, né? Isso. Cara, eu cheguei a ter uma pastinha do Rambo. Olha aí. E... É muito engraçado, né? Porque é um personagem, né, de um filme violento, né? De um filme adulto que caiu assim nas graças do público infantil. Não, tinha uma porrada. Na época era muito... Teve o desenho do Robocop. Teve o desenho da Academia de Polícia. Academia de Polícia. Nossa, horrível, horrível. Meu Deus, que coisa horrível. Mas o Dré estava falando do desenho do Rambo. Naquela época, a Hanna-Barbera, eu acho que era a Hanna-Barbera que fazia, a Hanna-Barbera fazia tudo. Aqueles desenhos descartáveis, você não lembrava mais o que tinha assistido. Teve do Rambo, teve o desenho do Mr. T, que ele também dirigiu uma van, por que não, cheio de crianças e colocava as crianças em perigo. Era um troço incrível. Pô, o próprio He-Man, na época, não sei se vocês lembram, Mark e Dré talvez lembrem, assim, teve uma porrada de cópia, tinha Brainstar, tinha Thunder, o Bárbaro. Brainstar eu lembro mais ou menos, é. Brainstar, a gente chegou a assistir, era o Serif Índio, não? Sim. Esse. É. E o Thunder era um cara, era um desenho legal, assim, era na Terra pós-apocalíptica, e era um guerreiro bárbaro com cueca de texugo, como a maioria, que tinha uma espada... E andava com uma feiticeira indígena e com uma cópia barata do Chewbacca. Eu não cheguei a acompanhar, não. Mas eu acho que esse é até anterior ao He-Man. Será? Uau. Sim, eu acho que é. Acho que ele é bem do início dos anos 80. Acho que a arte até, não sei se tem alguma inspiração em Jack Kirby, ou se ele fez alguma... Ou se ele participou do design. Não sei se eu tô confundindo agora. Tô vendo aqui, foi de 80 a 81. É, He-Man é de 83. Olha aí. He-Man que copiou, olha que safado, velho. Melhorou o conceito, né? Mas... He-Man... Não, He-Man copiou e ficou mais popular. É. Pô, você falou da arte do Kirby. Desculpa, André, te atropelei de babaca. Fala aí. Não, tranquilo, pode concluir. Fala aí. Não, só ia falar que, lembrando do. de desenhistas famosos assim que acabaram fazendo desenhos esquecíveis foi o Kirby com o Thunder. E não podemos esquecer do Space Ghost, né? Que era o Alex Toth que desenhava. Ah, Space Ghost. Herculoides. Grande apresentador do talk show. Sim. eu peguei a página do Space Ghost no talk show. Costa a costa, né? Maravilhoso. Assistia muito nos anos 90. Aí é isso, assim, né? Esses de aventura, né? Aí o próprio Thundercats, né? O Thundercats, engraçado que eu fui rever mais velho, né? Eu já não gostei tanto. Né? O He-Man eu consegui ver de boa, agora o Thundercats nem tanto, mas na época era vidrado também. Eu ia dizer isso. Os Thundercats eram muito vidrados. E os Thundercats é dos mesmos caras do Silverhawks, né? O Pensador Louco falou que o Silverhawks é tedioso. E eu tava revendo, né, Thundercats. E, poxa, passei também Thundercats, às vezes, meio tedioso, sabe? Munhá, visualmente muito legal, mas meio chato, sabe? Cara, eu acredito que Thundercats, eles tinham uma fórmula genial para enganar as crianças assistindo, assim. É que você via aquela intro, aquela abertura maravilhosa feita por um estúdio japonês. E você enganava o cérebro que todo o resto do episódio ia ser assim, mas não ia. É. Tipo, hoje, pra mim, o He-Man passa mais, porque, sei lá, o He-Man tem uma coisa meio nonsense. Galhofa. Os vilões, é meio galhofa, com assim. O Thundercat é meio assim, levado muito a sério, aí. Hoje em dia, assim, não me comove muito. Por exemplo, tava revendo o G.I. Joe também, e tipo assim, o G.I. Joe continua divertidaço pra mim ali, o Comandante Cobra, Destro, aquela fauna toda. E o que não acontece com o Munhá, Escamoso, essa galera, que eu tava revendo ali, achando eles assim, meio chatinhos. É isso. Eu lembro quando criança, eu acho que o momento assim que eu... Ah, desculpa, Adri, vai lá. Não, só tava concordando, né, que o Thundercats é meio parado. Eu lembro do meu momento assim que eu parei de assistir He-Man, que eu falei, cara, não, eu era moleque, talvez eu esteja ficando velho demais pra isso. Foi um episódio lá em que o He-Man enfia, no final do episódio, o He-Man enfia o esqueleto tipo num tambor de lixo, assim, ele fica de cabeça para baixo, com as perninhas balançando. He-Man, você vai me deixar aqui? Ele fala até loguinho, o esqueleto. E eu pensando, que isso, cara? Esse filho da puta é teu arqui-inimigo, você tem uma espada, mata esse desgraça, cara. Não deixa ele aí. O He-Man, ele se diverte com o esqueleto. Pois é, cara, eu acho que eu já tava desenvolvendo senso crítico ali. Ué, é igual o Batman com o Coringa, pô. É, por que o Batman não bate? É verdade. Aliás, eu tava revendo no Max aquele desenho velhão lá do Batman, que tem o Simão o Cozinheiro. Show de bola, Simão diz. E aí, o mais espetacular é que o desenho foi redublado. Provavelmente nos anos 90, e tá com as vozes de quase todo o elenco do Batman The Animated Series. Caraca. Então o Batman tá com a voz do Márcio Seixas, Coringa é o Darcy Pedrosa. Já deixa tudo melhor, né? Eu desenho é aquela... Pô, deve ser uma experiência assistir o Batman dos anos 90 e assistir esse desenho junto com as mesmas vozes. Aquele desenho do Batman já era mais inspirado na Era de Bronze, né? Então, assim, era extremamente infantilizado, tinha o Batmirim. Não, o Batman Mirim deve aparecer em outro, que esse eu já revi. Não era o mesmo? Não apareceu, não. Achei que fosse. Não. Deve ter outro ainda. Deve ser só Coringa, Mulher Gato, Pinguim, né? Batman, Robin, Batgirl. Aí vilões tem o Simão. Uma coisa a gente concorda. Super Amigos, todo mundo aqui assistiu, né? Sim. Ah, sim. Que o, que o Darkseid queria casar com a Mulher Maravilha. Super Amigos, em uma época ou outra, acabou assistindo, porque teve. Passava na Globo, teve reprise depois lá na CNT, na época daquele Hugo. Ah, é. Pô, Super Amigos, eu queria muito que chegasse ali no, no Max. Pô, eu queria assistir todos os episódios na ordem de Super. Pô, isso ia ser legal, cara. Eu pegava assim na TV, eu ria muito. É. Eu gostava muito da última fase, que é o Super Powers, que tem ali o Cyborg. Lanterna aí Verde. Aparece... É, a Lanterna Verde sempre teve. Sempre teve? Uau! Sim, ele tá na... Lanterna Verde tem naquelas fases mais antigas. Não lembrava disso, aí... não. Ali na última fase que aparece novo é o Cyborg e o Nuclear, que a do Brasil oh. chama de Tempestade. Tempestade, sim. Né? E aí o vilão fixo é o Darkseid, que eu conheci o Darkseid nesse desenho, assim, achava o Darkseid maneirão. Queria casar com a Mulher Maravilha, que era dublada com, por uma atriz com uma voz de velha, assim, se olhava a Mulher Maravilha, porra. Ela tinha uma voz de velha. Ela é a dubladora da Feiticeira do He-Man. Olha aí. Isso. É. Mas naquela época todo mundo tinha voz de velho, que o Superman era a voz do William Shatner nos filmes do Star Trek. É, o Capitão Kirk. É, sim. É que depois dobrou, que no He-Man dobrava o mentor. Sim. Mas de Super Amigos eu lembro do Super Gêmeos ativar. Ah, sim. E do Marvin, né? Não tinha o Marvin, que era o molequinho que seguia eles? Essa fase eu já não assisti. Ah, tá. Tá, mas o Super Gêmeo era a menina lá virava, sei lá. Super Gêmeo. Qualquer animal, e o cara virava alguma coisa de gelo. De gelo, água. Isso. Ou de água, sim. Forma de balde de água. É, balde de água, tava, sei lá, com gelo. Ei, não sei o quê. Em forma de uma de um banco de gelo. Aí veio uma águia e levava o banco. E tinha o macaco Grick, né? Ah, é, o Grick. Todos os desenhos da Hanna-Barbera tinha um mascote animalzinho assim. Continuando nessa de equipe de heróis, alguém aqui lembra de Defensores da Terra? Sim. Eu lembro. E olha que eu já era velho quando passou. Fantasma, Flash Gordon, Mandrake, tio Sirius. É. Defendendo the Earth. É. Era a galera das tirinhas do King Features, né? Que eles quiseram agenciar para virar esse desenho. Depois, alguns acho que até caíram em... saíram de licenciamento e eles não podem agora mais fazer, porque cada marca pertence a alguém diferente, assim. Deve ser por isso que até hoje não fizeram o filme, né, o Universo Compartilhado. É, não. Na época, a King Features, né, que era a empresa que comissionava a tirinha para jornal estadunidense, assim, era dona daquelas marcas e ela investiu em fazer Defensores da Terra, mas depois de um tempo a galera tretou, talvez tenha sido... espólio de família, quando um morreu, acho que o criador do Mandrake morreu primeiro, e aí eles foram saindo da King Features, não tinha mais como fazer. É que nem Esquadrão Atari, assim, tu nunca mais vai ver aquilo republicado na vida. Ah. E Capitão Planeta, alguém aqui assistia? Eu não assistia, não, eu estava chato. Já era velho demais para isso naquela época. Rapaz, só lembro que a deusa Gaia era feita pela Whoopi Goldberg nos Estados Unidos, né? Ela era uma grande fã. Isso. Aí tinha uma menina da União Soviética no começo. Aí tinha, depois quando ela... uma loirinha que tinha lá, né? Falava que ela vinha da União Soviética. Comunista. Isso. Aí ela começou a ter um relacionamento com o americano. Pô, ninguém queria pegar o índiozinho sul-americano, cara, que absurdo. Exatamente. O cara que tinha o poder do coração. Isso. O poder cardíaco. Poder cardíaco. Ai, ai, ai. Aí invocava um personagem lá, um super-herói, cara. Sinceramente. Se você tivesse uma latinha de óleo, você já acabava com ele. É, eu assisti muito pouca coisa do Capitão Planeta, mas eu lembrava assim que, mesmo para os padrões ridículos de vilões que a gente estava acostumado em desenho, o Capitão Planeta eram piores, assim. O cara tinha um vilão assim, não, eu quero poluir o mundo inteiro. Por quê, cara? Tu não vai ganhar dinheiro com isso. Não, eu quero poluir por poluir. Eu sou malvado, eu quero fazer isso. Exatamente. Ele não cara, enfrentava megas corporações que poluíam o mundo para ganhar dinheiro, ele só queria poluição. Era tipo o Capitão Feio lá da Turma da Mônica. Exato. Não, Capitão. Não, peraí, o pensador. Não usou com o Capitão Feio, cara. Capitão Feio. Capitão Feio é foda, cara. É foda. Ele tem profundidade. Não usou o nosso Capitão. O nosso Capitão, não. Jamais. Cara. Esse, não. Esse não. O outro pode usar, esse não. O negócio que eu queria perguntar pra vocês. E o podcast nem é meu, eu já fico fazendo pergunta, eu sou um idiota mesmo, mas vocês chegaram a assistir desenhos daquela época, assim, que os roteiristas realmente tinham liberdade de fazer, e os desenhos eram um negócio muito psicodélico, assim, bem drogados mesmo, tipo, Gato Félix, assim, a primeira vez que Gato Félix foi feito, assim, que tudo era vivo no mundo, ele passava, dava bom dia pro prédio, o prédio ganhava uma cara e dava bom dia para ele, a pedra, tudo naquele mundo, nada era objeto, tudo era ser vivo. Pô, eu lembro, eu falei lá no início, ninguém lembrou disso, tinha um desenho chamado Bean e Cecil, que foi até bem longo, foram produzidos vários, que era a história de um moleque que vivia num barco com o tio dele e ele tinha um amigo que era uma serpente marinha, mas na verdade serpente marinha era um amigo imaginário, porque ele era uma meia com dois olhos costurados em cima. E, cara, as histórias eram muito psicodélicas, era um troço muito drogado, cara, ele ia pra bares dos beatniks e escutar jazz e todo mundo loucaço, negócio cheio de cores psicodélicas. Cara, aquilo não era um desenho para criança, não. Vocês viram algum desenho desse tipo? Que bom, a gente... O Gato Félix, eu não sei exatamente qual que eu assisti, não sei quantas palavras, mas eu cheguei a assistir alguma coisa do Gato Félix. Me lembro que era um desenho antigo, agora eu não me lembro se foi exatamente esse que você tá falando. É porque esses personagens tiveram tantas versões, né? É sim. Igual o Popeye, eu assisti algumas. É, poderia assim, cara, eu lembro bastante do Gato Félix. Com aquela bolsa mágica dele, que o Simon queria roubar. Eu lembro de ter visto um que ainda era preto e branco. Não era porque a nossa TV era preto e branco, não, porque foi depois. Quando a gente tinha TV a cor. Essa série, Drit, você viu? É uma. Eu não lembro se era Record ou SBT, que dava de uma época aí bem cedo, estava passando, assim, né, isso, a gente viu alguma coisa assim, eu cheguei a ver um pouco dessa aí, mas também não lembro qual era exatamente. É, porque teve nos anos 90, o Cartoon Network lançou uma série do Gato Félix chamada The Twisted Tales of Félix the Cat, que eram histórias assim, buscando aquela psicodelia do início, assim, os desenhos eram feitos de propósito em preto e branco. Pode ser que tenha sido essa, eu não vou saber dizer. Não, acho que essa era antiga mesmo. Assim, psicodelia, assim, já que você comentou, que eu lembro bastante. É do próprio Popeye, cara, os primeiros, daqueles episódios mais antigos. Popeye era, quando o Popeye tinha os desenhos da Olivia com a Alice Monstro, tá ligado? Sim, sim. O que eu achava mais louco era o... Não era o Gugu, cara, aquele cara que era viciado em hambúrguer. Dudu, isso. Rapaz, cara, eu achava aquele personagem muito maluco, cara. O pai, Eu assisti muito a versão, o que passava no SBT, que ele tinha o um uniforme branco. Isso, isso mesmo, cara. Sim. Tem um episódio bem antigo, cara, que mostra que, na verdade, os dois são amigos, né? O Popeye e o Brutus, né? Eles têm uma amizade dolorida. Era poliamor, né? É um... bem poliamor. Primeiro que some da história. Eles se batem, mas no fundo se amam. Que o Popeye fica mó depressivo o dia que o Brutus, sei lá, vai fazer uma viagem, cara. Aí mostra o episódio inteiro, o Popeye todo tristonho, porque o Brutus não tá presente. Tô te falando que aquilo é poliamor, cara. Ele precisa de alguém pra bater. Popeye foi o precursor do Armação Ilimitada, pra quem lembra de Armação Ilimitada. Verdade. Verdade, cara. Eu adorava Armação Ilimitada, cara. Sim. Entendeu? É o primeiro caso de trisal na TV brasileira, assim, cara. Sim. Porque eu quero falar a verdade. Aquela personagem da Andrea Beltrão, que qual era o nome mesmo dela? Da Zelda Scott. Entendeu? Ela namorava os dois surfistas lá. Sim, eles nem escondiam, era claro o negócio, eles revezavam os dias da semana. Devia ter dia de sanduíche de Zelda Scott ali, com certeza tinha. Exatamente. Aí o casal lá, os amigos, né? Eles adotaram uma criança. Entendeu? Adotaram uma criança. Era o Bacana o nome da criança. Bacana, isso mesmo. Que toda hora quebrava a quarta parede e se virava, né, pro público, né? E falava com o público. Entendeu? Que ele eram tempos bons da televisão, né? Que o André de Bias ainda não tinha perdido o cabelo, o Cadu Moliterno não tinha virado agressor de esposa, né? É, exatamente. Aí você para e pensa, cara, como é que uma geração, cara, que cresceu assistindo essas coisas ficou tão reacinha hoje, cara? É, eu também venho tentando entender há algum tempo, cara, não consegui. Mas é isso. Rapaz, o primeiro caso de trisal na TV brasileira. É verdade. Tinha a amiga da Zelda, que essa eu não lembro o nome, tinha o chefe, que era o Francisco Milani que fazia. Cara, o chefe era o personagem que eu mais adorava, cara. O que eu mais gostava dessa série era o chefe dela, cara. O cara era maluco. O cara parecia uma mistura de Richfield com... Ai... Com o JJJ Jameson, cara. Sim. O cara totalmente sem noção. Vocês do Clã Tinoco não sabem o que a gente tá falando, é sério? Não, eu ninguém. Sei. Eu assisti alguma coisa de Armação Ilimitada. Não, eu sei também. Só não cheguei a assistir, que eu era menor e tal. Mas eu sei o que, que é assim. Eu cheguei a assistir alguma coisa, mas é que ali naquela época eu geralmente eu era mais. Eu preferia os enlatados. Rapaz. Entendeu? Essa série tá no Globoplay, será? Ou algum stream? Eu não tenho ideia. Deve ter. Cara, essa série é muito, cara. É muito real, cara. Se tu for ver assim, cara, de produção brasileira, tinha muito poucas séries, não novela. Novela a gente sabe que tinha novela aos borbotões, assim, mas de série mesmo, seriado, assim, tinha muito poucas que foram casos de sucesso. Eu vou puxar um trunfo aqui, que com certeza vocês não conhecem. Luiz Gustavo fazendo a série do Mário Fofoca, o detetive particular que andava de Fusca. Ah, eu lembro alguma coisa, cara. Eu lembro de uma cena com um personagem do Fusca. É, o Mário Fofoca foi um personagem do Luiz Gustavo numa novela, não vou lembrar qual é o nome da novela, mas a porra do personagem fez tanto sucesso que eles lançaram um longa-metragem depois, você encontra ele inteiro no YouTube, e lançaram a série do Mário Fofoca, que acho que teve uma temporada e eles pararam de fazer, mas era um fuscão, era um fuscão assim no console do Fusca, o porta-luvas ali do Fusca, era um monte de gavetinha que ele tinha, kit de impressão digital, coisa para abrir porta e tal, o Fusca era meio que a casa dele. Era bem, bem divertido. Cara, série assim que eu me divertia muito. Essa só ouço falar. Era a maçã. É, não. Maçã de Tal, não. TV Pirata. Pô, sim, ah, TV Pirata foi um marco. TV Pirata eu assisti. TV Pirata eu gostava pra caramba. Todos nós vimos aqui. Rapaz, era muito show, cara. TV e foi a quebra da. Da TV com o humor de bordão, assim, e eles começaram a fazer humor de sketch, tipo Monty Python e tal, e tinha coisas babacas, assim, que não sobreviveram ao tempo, mas tinha muita coisa boa ali. Sim. Pô, mas o elenco de roteiristas da TV Pirata era muito bom, assim. Porra. Ah, o Caça-Planeta, cara. Tinha o Caça-Planeta, mas tinha também, pô, era, era o pessoal que fazia o Caça-Planeta. Sim. É o pessoal do Caça-Planeta. E o elenco, pô, o elenco era maravilhoso, né? Pô, Neyla Torraca, Marco Nanini, Pedro Paulo Rangel, Luiz Fernando Maré, Diego Vilela, Luiz Cardoso, Cláudia Raia. Sim. Personagem babosa. Doido. Fogo no rabo. Exatamente. Novela. A melhor novela aqui. Da novela, Fogo no Rabo. Sim. Então, ícone, cara. Pô, TV Macho. TV Macho, pô, com certeza. Mas assim, mas é aquela coisa, cara. O humor desse seriado, cara, não é mais pra qualquer um, cara. Quem vai assistir não contextualiza, cara. Ah, não, sim, vai, sim. Vai achar horroroso, cara. Ele é muito arraigado àquele tempo, assim, se você não tiver como concatenar com a época em que aquilo era passado, você não entende, não gosta e acha até ofensivo o humor, assim. Sim. Mas isso é uma coisa que, sinceramente, quando você vai assistir coisas assim de qualquer época, os tempos mudam. Então, assim, a mesma coisa vale para quem vai ver Pica-Pau, Pernalonga. Sim, nada existe, né, descolado, né, do tempo da sociedade. Então, assim, sempre vai refletir, né? Então... as coisas mudam, então sempre vai ter coisa ali que, especialmente o humor, né? Sempre vai ter coisas ali que aí, de repente, hoje em dia já não é bem aceito e tal. Mas assim, não dá, né, pra ver coisa antiga assim com olhar assim anacrônico, né? Com tentar aplicar as regras de hoje, né? Numa coisa de 50, 60 anos atrás, ou até mesmo. Exatamente, né? Você tem que... se o cara não consegue fazer isso, meu, o cara nunca vai ver nada. Aí é melhor, né, não assistir. Melhor não ver, porque, sabe, não tem como. Exatamente. Não é você assim, fingir que não tem ali uma coisa que, né, que é problemático, alguma coisa assim, mas também, né, querer cobrar, né, a visão de hoje de uma coisa antiga já é. Não tem como mesmo, né? Mas, enfim, né? Mas eu adorava TV Pirata, cara. De vez em quando, assim, bom, tem muitas sketches no YouTube, né? Eu vejo e, cara, eu morro de dar risada, cara. Eu cheguei a comprar um DVD que saiu na época ali, quando teve lançamento de DVD. E aí? Com a Fogo no Rabo completo. Hã? E aí? Nossa, cara, ainda adoro. Cara, é muito bom. É igual Hermes e Renato. Ah, Hermes e Renato. Lembra da A Coisa, que era só um comercial, A Coisa, com Débora Bloch, que era só a câmera seguindo ela e depois aparecia ela deitada falando, nossa, que coisa enorme, era um seriado de suspense deles. Era muito bom, cara. Ai, você deu muita piada assim, com o trocadilho com nome conhecido, agora eu lembrei, né, da sketch do peixe chamado Vando. Ah. Um peixe chamado Vando, pô, velho, é verdade. Eu lembro de algo assim, cara. Tinha um... Pô, aí aquelas do Diogo Valeu, como é que é ela? Mambo? É, mambo. Ele vestido de... Que ele puxa os sucalhos e começa a dançar ele vestido de rombo. Mas ele era um mambo. Pô, eu lembro quando eles fizeram a paródia de Blade Runner, não sei se vocês viram essa, que era Luiz Fernando Guimarães. Ia passando o episódio assim, inteiro, e às vezes mostrava a cena dos bastidores, tava os atores falando, não os personagens, os atores falando. Aí aparecia do nada o Luiz Fernando Guimarães com a arma na mão, vestido assim, igual a Pris do Blade Runner, aí matava um. Você é um androide! Opa, não, peraí, ele é um humano. E aí ele vai matando o elenco inteiro. E aí no final, quando acaba assim, tá o Guilherme Caran e o Pedro Paulo Rangel conversando. E aí acho que o Guilherme Caran fala assim: cara, eu tô com as costas doendo. Ai, eu devo estar ficando enferrujado. Aí chega o Luiz Fernando. Você é um androide, mas pô, era humano também. Aí só sobrou o Pedro Paulo Rangel e fala: só sobrei eu. Ele abre a blusa, assim, tá cheio de luz. Assim, sou eu o androide. É você o androide? Sou eu. Opa, eu tenho um recado da dona Neuza, da padaria, pra você. Aí o Pedro Paulo Rangel abre assim: cara, tu é muito burro. Como assim? Não é pro androide, é pro Andrade. Ah, então desculpa. Aí ele sai e acaba o programa. Eles têm muito esquete, assim, com zoeira, com... Porra, muito tipo, bom, cara. Filme, com... Eu gosto muito daquele também, depois da sexta-feira 13, sábado 14. Mas, Dri, é verdade. Não, você não falou dos seus desenhos. Eu não sou tão idosa. Eu peguei, né, mais ali nos anos 90, né, desenho do Batman, né, Batman animado de séries, X-Men, né. Desenho antigo só assim mesmo, né, Pica-Pau e Pernalonga, que passou, né, por muitos anos. Caverna do Dragão, muitas reprises também na Globo, né, e tal, né, mas eu não peguei, né, o He-Man, coisa que eu era muito... Eu nem tinha nascido, né, He-Man, a época que era febre, né. É mais os anos 90, né? É, assim, minha lembrança mais antiga, assim, de gostar muito de alguma coisa, já não era desenho, já era a época ali dos Tokusatsu, né? Foi Jaspion. Eu tinha uns 3 anos, né, quando a gente começou a assistir, e aí, sei lá porque eu fiquei vidrada, né? Porque nem era assim pra minha idade, eu era muito pequena. Uns 3 anos e tal, e era vidrado. Jasper tinha esse poder. Também, né? Pô, passava umas 3 vezes no dia, aí a gente via 3. Eu via as 3 vezes. E eu já estava caminhando para a adolescência na época. Meu primeiro contato com nosso primeiro contato com o Tokusatsu, que eu e o André, foi com o Spectreman na reprise no SBT. Sim. Porra. Spectreman era louca. Cara, eu chorei tanto no final. Eu era criança, eu não assisti na reprise. Eu assisti quando passou a primeira vez. Assim. Eu me esguelei de chorar. Com a morte do cara. Spectreman é a morte. Spectreman é a moto. É a moto dramática mesmo. O exílio de Spectreman. Os episódios que eu tô triste. Sim, tem sim. E aí, pô, o Jaspion, né? Foi. Pô, a gente descobriu uma época que nossa mãe tava vendo uma novela, mas ela cansou da novela e falou que a gente podia, né, mudar o. De canal, eu mudei de canal e tava ali o Jaspion. Foi lá, né? Tirou o seletor na época. É. O seletor. Pô, aí peguei justo numa briga lá do Jaspion Magari. E começamos a ver. Aí foi uma temporada ali que a gente não queria sair da Manchete. Esquecemos os desenhos animados, a Manchete passava o dia inteiro, né? Jaspion, Changeman, Jiraiya, Freshman. Nessa época já tinha estreado também, né? Changeman, Freshman, Jiraiya. Aí a gente ficava vendo só, né? Que nessa época nem sabia que era Tokusatsu, era seriado japonês. Então era seriado japonês o dia inteiro. Jaspion passava as 3 vezes e a gente via as 3 vezes. E a Adriana já com uns 2 anos de idade. É que Zé, até a história que minha mãe gostava de contar, né, de um dia que eu passei assim, correndo, aí fui, escalei a poltrona, 2 anos de idade, né, imagina, minúscula, escalando a poltrona lá, porque aí sentei, só que aí fiquei super decepcionada, porque eu fui crente que tava passando o jato, mas aí o Marcelo tava vendo outra coisa. Eu achava que, pô, o que é a TV? É uma caixa que exibe chat. Era só de 3 vezes por dia. Aí eu já andava assim, já ligava a TV, eu só corria chat. Então, galera. Deixa eu perguntar um negócio. Ah, desculpa, Mauro, fala. Não, vai lá. Ah, sim, cara, com a sua relação a ver esse Tokusatsu, na época também não falava Tokusatsu, falava seriado ou série, coisa com japonês. É, seriado japonês. Então, qualquer coisa, nem falava, às vezes nem usava expressão seriado, cara. Enfim, eu só fui assistir isso aí, cara, só um pouco mais tardiamente, na Record ou na Band, porque eles começaram a reprisar essas séries, né? É, Record reprisou Jaspion, Senna, Charivan. Teve uma época que até a Globo resolveu exibir uma série japonesa. Gavan. Pegou... É, a Globo passou Gavan, passou Bycross e Shider. Isso, né? Aí, isso porque... É. A Manchete, ela não pegava onde eu morava. Aí, pra poder assistir, pra assistir Manchete, eu tinha que ir num lugar que tinha que tiver TV parabólica. Mas assim, cara. Sim, foi igual a gente, porque, por exemplo, Charivan, Gogo 5, Machinima, passava na Bandeirantes. Aí a Bandeirantes pegava mal aqui. A gente só foi ver quando passou na Record. É, pô, a gente ia tentar ver Metal, daí pegava o rádio da polícia. É, tanto que Metal, a gente só foi ver inteiro na época da internet. A gente viu Metal de antes ali no Trupes da Grupo. Ah, sim. Aí eu mais, assim, dessa série, assim, que mais me impactou, pelo menos quando eu era garoto, cara, era o... Exatamente o Spectre Man, cara. Espero que também foi eu fazer a questão até de acordar cedo para ver esse episódio. É, um negócio que eu queria perguntar para vocês, assim, para o clã Tinoco, assim, eu sempre ouvi, principalmente durante os podcasts de vocês assistiram muito Tokusatsu, assim. É, eu queria saber em que anos, mais ou menos, vocês assistiram, assim, que eu lembro, era meados dos anos 80, 86, alguma coisa assim. Eu lembro quando o Jaspion estreou. Foi isso, mais ou menos? Porque eu não sou muito bom com datas, não. É, ele estreou em 88. A gente 88, a gente... ok. É isso aí. E eu lembro que eu assisti alguma coisa de Jaspion, assim, mas eu... 88, eu já trabalhava. Eu trabalhava estudando, não tinha tempo de ver televisão. A noite era só procurando coisa errada para fazer, se vocês me entendem. Então eu perdi completamente. Eu lembro que eu assisti alguma coisa de Jaspion, mas quando foi Changeman, Jiraiya, etc e tal, cara, eu perdi isso aí completamente. Foi uma época que me passou voando, assim, mas Jaspion mesmo, eu lembro de ter assistido alguns episódios. É, os primeiros que estreou foi Jaspion e Changeman, que estrearam juntos em 88. O restante veio depois. O Jiraiya, Freshman veio ali em 89. É, que foi quando a gente começou a assistir, né? Foi assim em 89, né? Que foi, a gente começou assim em 89. Que a gente assistia direto pela Globo e SBT, ali em 89, que a gente mudou para Manchete. Que ainda passava Jiraiya, Fresh. O lance de anime mesmo, eu só fui ter noção de que era anime, o que havia de anime, foi lá no Band Kids, nos anos 90, assim, que às vezes eu tava folgado, eu trabalhava de noite nessa época, assim, eu vi um negócio aqui, o programa da Renata Sayuri, que aliás, a pena, ela tá passando uns maus bocados aí. Pô, foi aí que eu assisti, o pouco que eu assisti de Dragon Ball, não lembro se foi o Z ou o GT, foi quando ela passou ali. Porque era um negócio bem diferente, assim, pra mim. Foi um negócio que, de certa forma, me marcou, mas ali eu já era adulto, né? Eu fui ter a noção do que era anime com Cavaleiros do Zodíaco, porque, na verdade, já tinha até visto alguns, mas pra gente era tudo desenho. Por exemplo, o Pequeno Príncipe era um anime. Mas sim, sim, Pequeno Príncipe. Mas naquela época eu não sabia. Não sabia o que era. Pô, quando eu era moleque, passava muita coisa que depois eu vim descobrir que era anime, né? É, sim, como é que era? D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Desenho do Rei Arthur. Esse D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que eram todos animais antropomórficos. O D'Artagnan era um cachorrinho meio Snoopy, assim. Nossa, tinha muita coisa. Sim, sim, sim. Então, aí, puxa pela memória, você tinha um monte de... Não, pode falar. Não, senão, só complementei o que eu estava falando com o professor assim. Passava muito anime no Brasil, mas a gente não falava anime, né? Nem sabia, né? O que era. O que era desenho japonês, o que era americano. Exatamente, né? O que passava na TV a gente assistia, cara. Só tipo uma coisa saber. Não sei se chegaram a assistir aquele desenho. Só. Dragonfly. Qual que é o nome? Desculpa. Dragonfly. Ah, eu assisti. Esse foi dos anos 90. Passou na Manchete, depois reprisou na Bandeirantes. Esse era francês. Esse era francês. Isso, francês. Olha, é da mesma produtora lá dos filmes do Luc Besson, a Gaumont. Eu gostava desse desenho, cara. Esse desenho era. Eu gostava, estava legalzinho. Ele tinha uma vibe meio anos 80. Sim. Outra coisa que eu esqueci de falar, assim, de quando moleque, assim, até pela diversidade de sinais, de tempo, assim. Uma coisa que a gente assistia muito no eu me lembro que a molecada assistia muito, era a TV Cultura, né? E os desenhos europeus que passavam lá, uns desenhos loucaços, assim, Barba Família, que na verdade era uma animação de massinha de modelar. Tinha um desenho... Tu lembra da Barba Família? Muito doido. Era um desenho sem diálogo, né? Era só comunicação não verbal, né? Era muito interessante. Sim. Fala. Eu cheguei a ver aquele. Era um programa, passava uns desenhos assim também, ela Grub Grub. Sim. André, sim. Chegou a ver também. Acho que a Adriana chegou a ver também. Ah, cheguei a ver aquele que tinha um peixe. Que... É, ela tinha tipo, os apresentadores. Cara. Peixe. Teve uma época que eu assistia bastante TV Cultura também, né, cara? Aí TV Cultura passava muito desenho europeu. Aí tem um desenho que me marcou, cara, bastante. Não sei se o pensador vai reconhecer. O Animais do Bosque dos Vinténs. Não, cara, esse eu não lembro. Esse de nome não me lembro, não. Mas basicamente era assim, né? Teve um outro também, que era. Depois eu vou falar dele. Mas é o seguinte, um grupo de animais resolve sair da floresta onde eles vivem, porque ela está sendo destruída pela ação humana. Aí eles resolvem seguir um sapo que ele esteve num bosque que era protegido pelos humanos. Aí a primeira temporada, esse grupo de animais que tem lá, tem coelho, tem raposa, tem texugos, tem serpentes, enfim. E outros animais depois junto a eles, deles indo para esse local protegido. Aí a segunda temporada, esses animais tentam se estabelecer nesse novo habitat, cara. O que me chamou a atenção, por exemplo, que ali, em um certo momento, o líder desses animais é a raposa, era uma raposa. Inclusive, ele foi escolhido também por ser um animal muito astuto. E ele tá... Eles entram em intriga com um outro grupo de raposas, só que eles têm o pelo azulado, e o líder deles, cara, não quer eles ali. Caramba, eu não tenho lembrança mesmo. Então, aí o que acontece? Em algum momento, para eles conseguirem paz, eles armam um plano onde a cobra vai lá e morde essa raposa, líder desse bando de raposas, pro cara morrer envenenado. Uau! Esse desenho tinha morte de animaizinhos, cara. Os animaizinhos morriam. É, desenhos europeus não tinham aquela aquelas temáticas pudicas assim, que rolavam nos estadunidenses. Cara, eu fiquei muito impressionado antes que eu vi. Isso era até antes de Cavalo Zodíaco. Um outro desenho que eu gostava também, que passava aí, era Pedra dos Sonhos. Também não reconheço esse. É, basicamente, esse desenho era, sei lá, um pouco mais infantil, com muitas aspas, né, do que esse primeiro que eu falei, e girava assim, em torno, né, de um local encantado, onde os sonhos são gerados por uma pedra mágica. Aí tem um cara, que é o cara dos pesadelos, que quer destruir essa pedra mágica, a pedra dos sonhos, para que só existam pesadelos nesse mundo. Cara, eu tô vendo aqui, eu procurei o nome... E eu já assisti, eu só não sabia que o nome era esse. Que tem um mago tipo Merlin, assim. Isso. Isso. Pô, mesmo, eu já assisti. Eu só não lembrava que o nome era esse. Esse me pulou o nome serião. Rapaz, enquanto você estava falando, outra parada que eu lembrei, isso aí eu não posso deixar de mencionar, que eu tenho certeza que todo mundo aqui viu, nem que tenha sido em reprise ou na internet. Que era Pantera Cor-de-Rosa, né? O original. Ah, assim. Cor-de-Rosa, eu vi. Sim, sim. Pô, maravilhoso. Que era só a música mesmo, que não tinha sim, diálogos. Sim. Cara, passava no SBT, não passava? Passava no SBT. Passava. Era maravilhoso que, tipo assim, tinha uma época que meus pais não estavam assistindo novela das oito. Então eles assistiam seriado no SBT. Mas o seriado no SBT acabava, ainda estava rolando novela na Globo. Então, Silvio Santos não colocava o programa que vinha depois logo no ar. Ele botava Pantera Cor-de-Rosa e ficava rolando até a novela acabar. Vi muita isso, Pantera isso. Cor-de-Rosa, sim. Maravilhoso. Era o Pantera Cor-de-Rosa e o Inspetor Clouseau, porra. Bom pra caralho que o Inspetor Clouseau. Era em o SBT, eu chegava a anunciar, né? Sei lá, se foi Sessão das 10, sei lá, filme tal, depois da novela das 8. Mas era a novela da Globo, não era da SBT. Pô, esse SBT é muito esculhambado. Tinha que avisar que era depois da novela. É verdade, cara. O SBT fazia muito disso. Depois da novela tal, assista o programa tal. Rapaz! Aí ia rolando a Pantera Cor-de-Rosa, um episódio atrás do outro, até a novela acabar. Ai, ai, ai, o Silvio vai fazer falta, hein, cara? O episódio da Pantera Cor-de-Rosa, que ela luta contra o asterisco, que é um asterisco que foge do texto dela, ela fica tentando... pegar o asterisco de volta para colocar no texto, o asterisco fica grande e começa a lutar com ela. Aquele é o desenho mais psicodélico. Sim, doido, porra. O que ele encontra com a velhinha na rua, e a velhinha de andador assim, aí a velhinha olha para ele assim, de repente ela aperta um botão, vira uma Harley Davidson, o andador dela, e ela coloca uma jaqueta preta e eles batem um racha. Porra, maravilhoso, cara. Ah, eu sabia aquela musiquinha o tempo todo, não tinha diálogo. Sim, do Harry Mancini. É. Agora eu andei vendo uma versão que eu acho que foi redobrada, que colocaram vozes. Aí é foda, aí estraga, cara. Sim. Colocar aqui um narrador. Era um negócio foda, assim, porque era o lance da comunicação não verbal. As crianças, as pessoas que assistiam, assim, elas tinham que interpretar o que estava acontecendo, assim, pelas ações, assim, você não precisava de diálogo. É igual os episódios antigos de Tom e Jerry também, praticamente não tem diálogo nenhum. O próprio Pica-Pau e Pernalonga tem pouco diálogo, assim, não tem tanta fala, né? Eu acho que os desenhos, hoje em dia, você pega esse desenho de humor, assim, hoje em dia tem muito mais diálogo, é menos visual e mais falado, né? Por falar em Tom e Jerry, qual versão que vocês gostam mais? Pode falar. Não, eu gosto dos antigões mesmo, que é só... Desse mesmo que quase não tem diálogo. Eu gosto muito da fase que era o Chuck Jones lá. Sim. Que fazia, que eles estão com a carinha assim meio diferente, né? A sobrancelha mais grossa. A primeira fase do Tom e Jerry, o Tom era mais gordinho, a cara dele era mais larga, mais felpuda, assim, tá ligado? Essa fase antiga também era maneiro também. E aí depois tem, né, a fase do Chuck Jones, que eles também mudam assim um pouco as expressões. Tem uns episódios bem legais. Tom e Jerry é maravilhoso. A violência de Tom e Jerry era... Sim. Eu lembro do episódio que o Jerry tem um clube de jazz assim no... eu lembro. No rato, né, aí mantém o... Aí o Tom já não consegue dormir porque tá vendo... Porque tá tendo música lá no... Inclusive, teve uma época que era um estúdio coreano que fazia os episódios, acho que era isso. É, horrível, horrível, horrível. Era aquele que tem o Tom e Jerry contra Moby Dick. A animação era péssima, nossa. Que cada história era iam para um negócio diferente, mas era muito ruim. Aquela época foi ruim mesmo. Mas, Tom e Jerry, a violência era maravilhosa, cara. Aqueles episódios, assim. O episódio que o Jerry pega a tesoura e corta o rabo do Tom em três partes. E aí, na cena seguinte, tá só com o esparadrapo em volta e o rabo funcionando normal. Eu adorava aquilo, cara. Rapaz. Eu lembro de um episódio que o Tom, ele acho que ele ganha $1 milhão na loteria, ou de uma herança, não lembro direito. Acho que era de uma herança. Só que tinha uma cláusula que ele não podia, de jeito nenhum, ser violento. Ele ia perder tudo. Aí, o Jerry fica provocando ele o episódio inteiro, né? Isso. Aí chega um momento que o Tom tá tão pé da vida que ele vai e começa a revidar. Ele pega um jornal e dá com tudo na cabeça do Jerry. Aí ele se vira pro público e fala: pô, eu tô abrindo mão de $1 milhão, mas eu tô feliz pra caramba. E vai começa a bater no Jerry. Rapaz. E o Drupi? Pô, o Drupi era maravilhoso. A fase clássica lá do Tex Avery. Sim, maravilhosa, cara. E esta é a lei do Oeste. O Drupi, né? O grande precursor do Jason de Sexta-feira 13, sim, né? Que tem aquele episódio. Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Não importa o quanto você fugisse, podia pegar barco, avião, foguete, você chegava lá, o Drupi estava lá te esperando. Aí no final, eu queria saber quantos dele tinha. Aparece um montão de Drupi. Tem aquele também que ele vai enfrentar o dragão. Ele chega com a espadinha lá e fica espetando o dragão. Seu malvado. É muito bom. Eu não gostava muito daquela daquela fase mais nova que vem depois, que, chama, que é a dublagem aqui, chama Verde de Mingau ali, eu achava meio chatinho. Mas aí a gente tava falando, né, da diferença, né, de desenhos americanos para desenho europeu, né, de ter morte, as coisas, e também era, acho que era parte também, assim, do fascínio, né, com o seriado japonês, né, com o Tokusatsu, depois com o anime também, né, porque tem isso também, né, porque realmente desenho americano, ninguém morre, né, ninguém, né, e aí a gente passava pro Tokusatsu e tinha morte, tinha episódios até bem dramáticos, né, que aí tem até umas coisas que marcam, né, igual, tipo, o episódio do Lion Man, né, que chega, assim, um monstro, né? Aquele da aldeia, que esse monstro chega e aí sai cortando cabeça, cortando braço, mão, assim. Claro que, e na época, claro, super impressionou, hoje em dia a gente vê e é tudo manequim, né. mas na época você vê isso criança, pô. É, quando é criança, você acha incrível, né? Ainda mais que você não esperava isso, né? Então... É bem curioso, né? Porque, claro, né? Esses tokusatsu são pra criança lá, mas, pô, você pega assim, Lion Man, isso é dramático, né? Até porque a própria noção de censura, né? Do que pode ou não pode ver, vai variar muito de um país para o outro também. É, né? Uma questão isso. Cultural mesmo. Né? Exatamente. Mas eu acredito você que, já... de maneira geral. Vai lá, Mark. Você já pega um Changeman, um Freshman, ele vai tocar em assuntos que você não vai ver num Power Hand da vida. Porque sim. O americano é muito mais cabaço. É, mas eu acho uma coisa engraçada. É uma coisa que talvez tenha o lance da censura e tal, que talvez tenha sido um tiro pela culatra, assim, que eu acredito que exista um movimento de sanitização de conteúdo infantil, às vezes infanto-juvenil, assim, que eu acho muito errado, assim, muitas dessas obras, assim, que apareciam em desenho, etc., elas tinham esse conteúdo de violência, então não era nada, não era nenhum gore extremo, assim, mas era importante para as crianças entenderem que havia perigo ali, o perigo era real, assim, sabe? Eu acho que muitas produções elas ficaram sanitizadas com o tempo, muitas produções de hoje em dia, assim, e não existe mais perigo real, assim, nas aventuras, nos mistérios, nos tudo, assim. Eu acho meio errado, o que, que vocês acham? Não, eu também acho, porque, assim, né, alguns assuntos, né, parece que, não pode, tipo, não pode falar de morte, que é uma coisa, né, pois é. A gente vai ter que lidar. Então, assim, não é melhor que a criança tenha contato ali, né, de forma lúdica e a partir daquilo ali já entenda um pouco, né, do que, né, é igual, né, comparar, né, Power Rangers com os Tokusatsu que eles mesmos pegam, né, para fazer, pô, Power Rangers não, exatamente, não tem, assim, essa noção de perigo, né? Tem ali os vilões, mas é tudo muito bobo, né? Os mocinhos também, eles são todos perfeitinhos e, né? E sempre concordam. E aí é sempre, muito obrigada, Jason, você é muito legal, sabe? Sabe, ninguém... Agora, aí você pega um Changeman, eles brigam, né? Se desentendem e tal, não é aquela coisa... Ai, todo mundo concorda, todo mundo é bonzinho e, sabe, mesmo os heróis, eles têm defeitos, né? Então, tem personalidades diferentes e tal. É. Eu acho muito, muito chato, assim. E qualquer outra coisa que seja, assim, muito limpinha, que, né? E é muito isso que o pensador estava falando mesmo, né? E muita gente vai adotar isso em diferentes países, né, com a televisão e tudo mais. É um discurso de que você esconde que tem, né? Como, não mostra para criança, não. Só que no mundo, na realidade, é aquilo ali que vai estar, né? E aí, pô, é muito pior que a criança, né, tá naquela inocência, não sabe de nada, porque às vezes em casa também não falam nada. E aí você vê, ela vai assistir a essas coisas, né? E nem a morte, muitas vezes, a criança entende direito, né? Tem noção, né, da vida, da finitude da vida, da questão de você sair por aí sem preocupações, imaginando que não tem nenhum perigo na esquina, assim. Como eu disse, não precisa ser um troço aterrorizante, mas as crianças precisavam ter uma noção de perigo, assim, de limite, de que poderiam acontecer coisas assim. E eu sei lá, eu fico... É por isso que quando o pessoal fala assim, não, politicamente correto, assim, eu falo, cara, putz, eu acho que precisa ter um pequeno nível de ofensa, um pequeno nível de violência, um pequeno nível de perigo, assim. Sim. Para aproximar um pouco mais de metáfora da realidade do que essa fantasia, assim, de que tudo é intocado, todo mundo se dá bem e tal. Sim. Mas os pais estão muito também em coisas. Outro dia mesmo eu passei por um vídeo, assim, não lembro se foi no TikTok, se foi no Instagram. Aí a pessoa, a mãe, falando, ai, desenhos que são para criança, mas você não deveria deixar seu filho ver e tal. Cara, às vezes, tipo, ai, Peppa Pig, porque a Peppa Pig não gosta de ir pra escola, a Peppa Pig é mal educada com os pais, sabe? Nossa, qualquer besteira, assim, eles querem botar a criança pra ver um negócio, assim, tão esterilizado, né? Sim. Que não pode ter, assim, que não pode ter nenhum traço de personalidade, não pode ter diversão, né? Porque já é errado. A personagem tinha que amar e ir para a escola. Porque... não dá, não. Pô, eu lembro... exagerado isso. Teve uma vez, quando minhas filhas eram menores, assim, que eu fui numa festa infantil na casa de alguma amiguinha, assim, eu fui lá, e enquanto as crianças estavam lá, no pula-pula, no escorrega, não sei lá o que tinha na casa, assim, rolava uma roda de cerveja entre os pais e mães, assim, eu tava lá tomando umas, assim, e começou a cair nesse papo, assim, justamente dessa esterilização de conteúdo, sabe? E eu lembro que tinha acabado de estrear aquela animação Trolls, tá ligado? Uhum. Sim, sim. E aí uma das mães falando, eu já tava de saco cheio com aquilo, eu já tava com as cervejas na cabeça já, uma das mães falando assim, não, porque eu botei aquele, porque aquele é um desenho bom, ele não tem violência, ele não tem nada, minha filha pode assistir, ela deu muita risada e nada aconteceu. Eu virei, pô, minha senhora, você tá ligada que aquilo ali é um desenho sobre drogas, né? Como assim? Ué, a senhora não viu, cara? Os monstrengos lá, eles comem os trolls para ficarem felizes. Os trolls, na verdade, são êxtase. Aí a mulher regalou o olho. Não é possível. Ai, ai, ai. Porque assim, a gente, né? Nós somos gerações que não tinha isso, né? A gente via. Aqui em casa mesmo, né, nunca teve essa proibição de nada. A gente. Tudo bem, criança tá vendo os filmes. Tem. Os filmes que definitivamente não era pra nós. mas sabia o filme de infância. Filme de infância favorito de Adriana, Comando para Matar. Rapaz, aí você pensa, por exemplo, nas animações, indo salvar a filhinha. Nos filmes que você tinha acesso, né? Eu vi direto, né? Comando para Matar, Robocop passava tarde. Né, Robocop, se não me engano, chegava a passar à tarde, né, cara? Passou. Robocop 2. Robocop 2 passava ali no temperatura máxima e só lembrava de tirar a cena que abriam o guarda corrupto lá. Isso. E filmes do próprio Schwarzenegger passavam à tarde, do Van Damme, tipo o Grande Dragão Branco. Pô, maluco, Dragão passava Branco. Lagoa Azul na sessão da tarde. Passava Lagoa Azul. Também. Eu acho muito exagerado, assim. Até esse negócio de classificação etária, né? Igual a gente tava reparando ali que no Mercado 3 já acho que eu tá 14 anos. Caralho! E tá dizendo que tem conteúdo sexual. Pô, que conteúdo sexual que tem chat? Não, eu tô dizendo que o conteúdo sexual deve ser daquela vez que a câmera passou rapidinho pela bunda da Kills. Ah, é. Só pode ser. Não, assim, eu acho que nem é erro, né? Porque os outros, as outras séries que estão ali estão com a classificação normal, né? Acho que 12, né? Ou 10 anos, né? Sim. Mas, assim, só Jaspion que tá 14 e vem com isso. E aí eu acho que não é eu, não. Eu acho que é porque realmente, né? Jaspion tem uns episódios. Tem esse, né? A bunda da Kills. E tem um episódio lá que a Aninha aparece lá num daqueles banhos lá de lama, lá, que ela tá de biquíni e tal, mas sei lá, de repente vira a chave que ela tá pela dona mesmo. Olha aí, banheira do Gugu. Tem até um vídeo no YouTube dos caras lá falando que ela tá pelada. Ali, pelada. E tem, né, aquele episódio lá das três mulheres do mal lá que ficam arrastando os jovens para a boate. As graciosas. Elas rebolam. Elas parecem lá rebolando e tal. Isso, chamando os jovens para a boate. Se for ver hoje em dia, cara, aqueles desenhos assim, eu não acho errado, não. É, aqueles desenhos tipo perna longa contra o Hortelino, que ele se fantasiava de mulher e o Hortelino se apaixonava e tal. Ele não faz não. Mais coisas assim. Aqui era humor, pastelão e essência. Não, no final do Badeira eles se casam. Sim. Isso. Não, e esses desenhos, né? Pô, tem o Pica-Pau roubando, né? Que, pô, o Pica-Pau roubava gasolina. Roubava comida das formigas, né? Roubava comida. Do Leôncio. Roubava comida do Leôncio. Aí, pô, roubava gasolina. Pô, perna longa era estelionatário. É, até o episódio que ele tá vendendo a ponte. É, vende a ponte do grupo, eu acho, uma vez. É. Pô, porque a pauta é aquela que ele tá querendo passar a perna no Leôncio, que ele se disfarça de Clementina. Você é um pica-pau. E você é Clementina. Pô, aquele episódio do pica-pau que ele tá com fome, aí acho que é o Leôncio que aparece. Aí ele começa. Não, era o Zé Curubu. Que aí ele começa a imaginar o Zé Curubu como comida, começa a passar ketchup no braço dele. É um gato ou é um lobo? Porque tem um episódio que é com gato, tem um episódio que é com lobo. Tem um episódio que é um gato ou só o lobo. Que, pô, o pica-pau é terrível, né? Que é uma ave, né? Querendo comer, mas nos dois, né? Querendo comer um gato e querendo comer um lobo. Pô, Zé Curubu é os primeiros que ele aparece ali no Da Delícia Gelada. Pô, aí eu lembro do Zé Curubu. No Velho Oeste, assim, que ele para, aí abre um dente, aí sai, ele engole o tabaco, aí enrola na língua, já sai cigarro pelo dente faltando. E aquele que ele chega e encontra mais dois parecidos com ele, que acho que é o Zico e o Jó. Vamos, Zico. Aí ele fala assim: vamos, Zeca. Aí eles andam um pouco, aí ele atira no outro. Eu sigo daqui sozinho. Muito bom. Toda vez que eu vejo a balada do pistoleiro, né? Aí chegam os caras, os amigos, né, no personagem do Antônio Bandeiras, eu sempre rio, porque eu sempre lembro disso. Né? Cara, com roupa parecida, né? Eu sempre lembro disso. Pica-pau, cara, Pica-pau é muito divertido. É muito divertido, né? Ainda, né? Porque a série tá aí, né, cara? Agora é aquela questão, né? Vocês falaram, tá tudo muito pasteurizado, né? Tudo agora é politicamente correto, sabe? É tanto que hoje em dia, mesmo quando fazem novas versões com esses personagens, não é tão legal. Pô, os desenhos novos. Tom e Jerry viraram amiguinhos. É, os desenhos do Pica-Pau, aqueles que passam, aqueles mais novos que passaram na Record, nossa, é horrível. É, do Pernalonga, que tá. O Pernalonga virou meio que um Adam Sandler, né? É, que parece que assim, os outros personagens ao redor dele que são loucos e tal. Ele é só um cara, normal, gente boa. Exato. Faz umas gracinhas, tudo ali. De boa, não é mais serenatário. Assim, aí eu acho um exagero muito grande, assim. Essa coisa, tanto, né, não faz violência e tal, mas e até nessa coisa assim, do comportamento dos personagens, né? Todo mundo tem que ser bonzinho, né? Certinho e tal. Que, pô, é muito chato. Porque assim, na época que a gente via esse desenho, já tinha essas discussões, né? Que os produtos japoneses sempre tiveram esse estigma, né? Na época do Tokusatsu tinha, né, muita reclamação de violência excessiva, depois Cavaleiros do Zodíaco também, a mesma coisa, né? Do Sotra Mar, né? Que é violento demais, que não sei o quê. Que... E tal. Ué. Mas, e aí hoje em dia, acho que o pessoal tá muito nisso, né? Não pode ver isso, não pode ver aquilo. Eu acho que... Eu não sou educador nem nada, assim, vocês que manjam mais disso do que eu, assim, mas que em algum ponto nunca acabaram desfazendo aquele mito que começou lá no Sedução do Inocente, assim, que se uma criança vê um desenho, lê um quadrinho, joga um game violento, que ela obrigatoriamente vai ficar violenta por causa daquilo. Ah, cara, pelo amor de Deus. Sempre rola esse papo, né? Toda vez que tem um desses ataques mesmo em escola... Sempre vem aquela coisa, porque fulano jogava videogame, sabe? Jogou videogame, viu um filme violento, sabe? Desde lá da época lá de Columbine, né, que queriam botar a culpa em Matrix e ouvir Marilyn Manson. É, Columbine... A sociedade sempre procura a saída mais rápida, assim. Isso. Olha lá, ele tinha livros de RPG em casa, isso é coisa do diabo. Ao invés de uma discussão séria sobre diversos outros problemas, desde o acesso fácil a armas e outras questões sociais, é mais fácil você culpar um filme, culpar um desenho. Isso. Nossa. Então, lá foi isso. Pegaram a videogame, Matrix e Marilyn Manson. Foram as três coisas usadas para. A tríade do mal. É a tríade. Cinema, música e videogame. É bem saída covarde disso, cara. A galera incapaz de aceitar que tem que se fazer um estudo mais sério sobre isso, ver as condições sociais que levam a. Uma criança específica, não é a tendência, não é assim um exército de crianças. Porra, até hoje eu tô esperando alguma criança que, porque assistiu Super Amigos, botou a capa do Superman e se jogou pela janela, cara. Até hoje eu procuro e não achei. E aí, enquanto isso, né, tipo, eu não tô dando aula e tal, mas a nossa irmã tá aí dando aula e aí. Enquanto isso, lá, dando aula, é aluno com esses jogos de aposta. Nossa. Tigrinho, coisas. Tigrinho. Então, porque é direto, sabe, na internet, acompanhando influencer, sabe? Essas coisas eu acho muito mais nocivo do que um filme. Né? Você vê. A criança. Igual a mim, que com 9 anos estava vendo Silêncio dos Inocentes, mas também, né? É muito pior a criança com 9 anos que está vendo Pablo Marçal. Isso que é muito pior. É, realmente. Eu peguei faz. Foi esse ano, assim, basicamente, assim, que eu notei isso, assim, que. Volta e meia, minhas filhas estavam perdidas demais no universo dos TikToks, etc. e tal. E a gente tá ligado, né, no negócio de ansiedade que gera nos adolescentes. Sim, e tal, por tudo tem que ser muito curto e tal. Aí eu estipulei uma lei aqui que todo final de semana a gente faz uma sessão de cinema com filmes clássicos, assim. E aí tô fazendo ela. No início eu achei que ia ser um sofrimento, mas não, cara, tá indo bem. Tá, elas estão assistindo clássicos, filmes legais, que eu acho importante elas assistirem, assim. É, histórias definidas, com início, meio, fim, desenvolvimento de personagem e tal, cara, tá indo bem. Eu vejo hoje em dia ter esses canais de react, tá ligado? De filme. Sim. E a galera vai pegar um filme tipo, sei lá, Blade Runner, assim. E os caras, porque no pôster tá dizendo, vendendo o filme como um filme de ação e o Harrison Ford como um herói e tal, eles vão levando aquilo até o final sem perceberem que não é isso. Minha filha mais nova, eu botei ela pra assistir Blade Runner, assim, e no meio do filme ela tá falando, pô, mas por que que ele tá caçando? Eles só querem viver e tal, sabe? Ela chegou no filme, assim, com a morte do Roy Batt, e a Lilith, que é minha filha mais nova, ela se escangalhou de chorar aqui, cara. Ah, pô, legal. porque assim, né, a criança, ela não vai... Legal, essa coisa de que, não gosto de filme antigo, não sei o quê, é porque não tem contato. Isso. É, exatamente. Você apresentar... É, isso aí. Seja livro, seja filme, música... Ela vai se interessar, vai encontrar ali formar, né, o gosto dela. Sim. Porque é um problema, assim, as crianças o tempo todo, assim, internet, e aí tem isso, né, não consegue focar atenção em nada, sabe? É, porque a porra do parece TikTok... Parece que não tem interesse em nada, né? Sim. A porra do TikTok, o negócio do Instagram é isso, é vídeos rápido, é aquelas coisas... bem rápida, que aí eles não aguentam uma coisa mais longa. Exatamente. Cara. Todo um trabalho de formação aí. Isso, inclusive... Não, vai lá, vai lá. Ah, tá. Inclusive, tem muitos estudos que demonstram, né, cara, do perigo que tem que isso se tornou, né, desse acesso muito precoce a essas redes sociais. Redes sociais de forma geral, né? TikTok, essas coisas, entendeu? Onde o jovem ele fica muito ansioso, ele fica com dificuldade de poder se concentrar, né? Por esse motivo, em muitos locais, até países, né, que a gente pode discutir realmente se isso é válido até ou não, né? Eu sou bem favorável em você, por exemplo, proibir isso em escola. Sim, sim. Eu acho que não... Não tem por que a criança estar com o celular ligado na internet, assim, na escola, assim. Sim, até porque, vamos falar a verdade, eu que sou professor, né, cara, também, é aquela coisa, cara, é uma briga de sua com o que o moleque vê na aula, cara. Por mais que você chame a atenção, sim, você sabe que ele vai mexer, nem que seja escondido ali, seu. Entendeu? Porque eu só tô enganado, aí no... foi na cidade de Janeiro, eles proibiram, né, nas escolas, né? Sim, aqui é proibido, sim. Entendeu? Em São Paulo tem uma conversa que eles pensam em fazer isso, mas eu não acredito, não. Até porque, meu, tudo é material digital agora aqui em São Paulo, então... É, lá tem isso. Entendeu? Então... Mas eu acho muito válido, assim, a não ser, claro, que o professor em questão queira fazer uma atividade usando o celular, que é cabível, né, cara? Mas fora essas situações, eu sou favorável, realmente, sim, a você. Ah, também. A você. Não queria banir, mas proibir, por exemplo, disso em escola, cara. É, tipo, libera no recreio. Isso, sim. Pra dar uma válvula de escape, assim. Sim, inclusive de alguns colégios particulares tem feito isso. Tem feito isso, né? É, porque se for ver, assim, volto a dizer, eu não sou professor, não sou educador, mas professor já é uma das classes mais desacreditadas do Brasil, né? Aí você soma isso ao tipo de criação que a criança, o aluno tem, se é que tem algum tipo de criação. Porra, foi esse mês, assim, minha filha veio me dizer que um menino da sala dela, assim, começou a brigar com o professor, porque o professor estava falando sobre dinossauros, não sei o quê, e não falou sobre o Jardim do Éden, Adão e Eva e tal, e depois teve pai lá reclamando que o professor estava ensinando essas mentiras de dinossauro para as crianças, né? Vocês passam um perrengue da porra. Ah, cara, uma coisa que eu falo direto, cara. Eu tenho que tomar vergonha na cara, cara, e estudar para outras. Estudar e passar em concurso em outras coisas, cara. Porque, sinceramente, Não, eu entendo o que você diz, assim, mas, porra, olha por esse lado, assim, se todo mundo tomar essa atitude, não temos mais professores, né? Mas eu quero que isso aconteça mesmo, cara. Quero que chegue a esse nível. De repente, assim, eles pagam melhor. Começa a faltar professor. Entendeu? Entendeu? Tem que parar. Fala aí, Dri. Ana, porque você imagina, né? Se nosso cérebro, né? Se a gente, como adulto, né? Certas coisas, né? Se você ficar, nosso cérebro acostuma. Porque essas coisas mesmo que eu vejo as pessoas, eu vejo assim, às vezes na internet, as pessoas falando que faz, eu acho pavoroso, que é tipo, ver filme acelerado. Ouvir podcast, ouvir coisa, sabe, acelerado, porque o cérebro da gente acostuma com esse tipo de estímulo. Aí você imagina a criança, né? Já o tempo todo com essa coisa de. Nós somos adultos já, estamos sofrendo com isso. Pulando cena. Essa molecada que tem isso desde sempre. Molecada não consegue mais se concentrar em nada, cara. Todo mundo fica muito ansioso. Sim. Você pode falar, por exemplo, eu jogava videogame quando era garoto, entendeu? Eu tive esse privilégio. Mas, meu videogame ficava em casa, né, cara? Entendeu? Não levava meu game pra escola, cara. Que nem você faz hoje. Então, você criou uma geração, cara. Que é uma coisa que eu vejo em São Paulo, porque é onde eu tô. Meu, você criou. Você tá criando uma geração que não é mais capaz de se concentrar em nada, cara. Só pra ter uma ideia. Em 2008, 2012, não lembro direito o ano, eu vi, teve uma reportagem que saiu aqui, que sabe a prova, a prova teórica do CFC? Uhum. Bom, a prova teórica do CFC, cara, chegava a ter mais de 80% de reprova. Uhum. Por causa disso que agora mesmo, né, esse concurso, o concurso unificado, né, que teve, foi uma confusão, né? Porque parece que teve alguns problemas, né, na aplicação, parece que nem todas as salas os aplicadores estavam, né, ressaltando, né, aquelas regras de todo concurso, né, de marcar qual tipo de prova, né, que você está fazendo, aquelas coisas de copiar a frase e tal. E aí teve gente que simplesmente não fez. Só que a questão é que todas essas informações estavam na primeira página da prova. Bastava ler a prova. Então, ou seja, mesmo adultos, né? As pessoas simplesmente não vão lá fazer uma prova de concurso e não lê, assim, a página lá com o que você tem que fazer e tal. Aí. Eu vejo bastante gente reclamando disso. Deve ter muita gente aí que foi reprovada assim à toa, porque esqueceu de copiar a frase, né? Mas, né? Porque não leu, né? Acontece, né? E no caso, vamos considerar que são adultos jovens, né? Entendeu? Uma galera que já vem dessa cultura, cara. De total imersão, né? Em aplicativos, smartphones, né? Entendeu? Uma geração dessa aí não tem uma galera dessa com essa formação, tem dificuldade de se concentrar. Isso me lembrou agora de um sketch do Mr. Bean, aquele que ele vai fazer uma prova, aí ele termina rapidão, fica zoando com todo mundo e ele não percebe que do outro lado da folha tinha mais. Eu lembro desse episódio, cara. Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Cara, e por falar em séries, assim, que mostrava como é que seria o futuro, tinha muitas, assim, né? Eu lembro de uma, não era exatamente uma série, né, mas assim, mas era um personagem que meio assim, que existia apenas no mundo virtual. Max Headroom, isso. Nossa! Lembram desse personagem? O primeiro entrevistador virtual da TV. Sim. É, só que não, né? Uhum. Ele meio que mostrava um pouco desse perigo, né, de você viver permanentemente conectado, né? É, isso foi no início da geração MTV, né? Tudo era conectado, isso. Tudo era ligado e tal. O Max Headroom foi uma... Eu não lembro, não tenho ideia de quanto tempo durou assim, mas foi um troço que movimentou, assim. No Brasil a gente teve Adores para Maiores. Pra quem lembra. Eu lembro. Sim, eu lembro um pouco. Sim. Foi antes do Cacete do Planeta. Antes do Cacete, isso. Isso. Isso, eu lembro disso daí, né? E mostrar um pouco disso daí, né? Pô, mas, enfim. A gente tá falando dessas séries e filmes, mas, tipo, a gente tinha horário pra ver essas coisas, né, cara? Tudo era controlado pela emissora. E a emissora decidia a hora que você podia ver essas coisas. É, agora o mundo é sob demanda, né? É, ué. Agora tudo é na hora que você quer. Isso. Essa coisa de maratonear a série, não existia isso, porque você tinha que esperar passar na TV. Eu me recuso a fazer isso, assisto um capítulo por semana. Fica assim, pra quê? Qual o objetivo de eu pegar e, sei lá, chegar um dia e ficar 8 horas assistindo um, sabe? Realmente. Uma série. Porque tem gente que faz isso. Quando sai uma série nova da Netflix, né? Alguma coisa assim, pra sim, poder pegar o hype de comentar ali nas redes sociais e tal. Aí tem essa coisa. Ah, assim, eu gosto de saborear, assim, ó. Capítulo de semana, fazer durar. Agora mesmo, pô, agora mesmo eu tô vendo esse desenho novo do Batman que saiu um episódio por semana, assim. É, isso eu também tô vendo devagarzinho, assim. Devagarzinho. Sem pressa pra acabar. Tenho tanta coisa pra ver que não tem como fazer isso de... Nem interesse de fazer isso de maratonar, ficar só vendo uma coisa. Tem muita coisa pra ver. Cansativo pegar as coisas assim. Ah, cara, gente, eu não tenho maratonado sério, cara. É legal, né, Adri? Eu não tenho maratonado sério porque eu tô cansado mesmo, na verdade. Então, sempre quando eu tento pra maratonar, cara, muitas vezes eu tenho que voltar os episódios porque eu acabo dormindo. A única série que eu maratonei, assim, eu vi dia sim, dia não até acabar, mas porque ela me conquistou muito fácil, foi... Que era da casa de Usher. Aquela porra foi muito boa. Aí eu me perdi fácil naquilo, cara. Nossa. Eu assisti tipo novelinha, um capítulo por dia. Pô, única série que quando estreou eu maratonei foi aquela do Demolidor quando teve a estreia. Mas a experiência foi horrível. Nunca mais fiz isso. Foi a primeira temporada, a gente fez isso, né? É. A primeira temporada daquela série foi boa, assim. A partir da segunda, sim, que já começou a cagar tudo. É. Isso, a segunda foi caída, a terceira é horrorosa. E por falar em séries, Marvel, quem lembra do Homem-Aranha e seus incríveis amigos? Eu. Eu era apaixonado por esse desenho. É mesmo, era esse aí eu via bastante. O Homem de Gelo e a Estrela de Fogo, né? Isso. É. Eu tenho até a história que depois eu fui comprar a revista do Homem-Aranha e fiquei decepcionado, porque não tinha Estrela de Fogo e Homem de Zilo. que o Homem-Aranha era pobre, ele não apertava o botão e a casa virava um monte de computador. Pobre não tinha amigos. Mas aí eu descobri a verdade, né? Que o verdadeiro Homem-Aranha, e comecei a ler as revistinhas. E vi que aquele Homem-Aranha ali da TV era tudo mentira. Muito bom. E a Estrela de Fogo existia nos quadrinhos? Acho que não, cara. Estrela de Fogo tem uma personagem que ela foi baseada, mas o nome aqui é outro. Eu não sei nos Estados Unidos. Aqui ela se chama Frama. Flama. Ah, é, tá. Flama, né? É, a Frama. Sei. E o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, o Homem de Gelo tava lá. O Homem de Gelo é aquele mesmo dos X-Men. É, X-Men, né? Porque os X-Men aparecem também em alguns episódios. E tinha aquelas animações maravilhosas do Homem-Aranha em que, por questão de tempo, ele só desenhava as teias na cabeça, né? O resto do corpo era todo chapado de vermelho. Cara, bem melhor do que aquelas animações antigas da Marvel, onde só pegavam a página do quadrinho e botavam um movimento, sei lá, de mão ou de olho. Eu cheguei, engraçado que essas animações eu cheguei a ver, a Globo reprisou, foi ali naquela época mesmo de He-Man, até a Globo chegou a reprisar esses desenhos que eu me lembro de ter visto eles naquela época. A tradução era péssima. Eu não recordo. O Coisa era a Coisa, o Quarteto Fantástico era os Quatro Fantásticos, o Surfista Prateado era o Escoteiro de Prata. Falou Coisa, lembra daquele desenho do Coisa que ele era tipo, era um moleque assim, meio tipo salsiça que juntava dois anéis e se transformava nele. É, ele tinha um anel, ele tinha metade do anel em cada mão. Nossa! Lembrei agora. Sim. Cara, eu nunca vi esse desenho, cara. Nunca vi, não. Nunca viu? Passou nesse passava na Manchete. Ah, não, Manchete, isso. Era Manchete. E eu acho que quem dublava o Coisa era o Drummond. Era sim. É muito bom. Rapaz. Não tinha um Quarteto Fantástico que tinha... Que por causa, sei lá, de direitos autorais não puderam botar o Tocha Humana e daí botaram um robozinho. Putz, isso eu não lembro. Tinha esse eu não lembro. Tinha. Mas esse eu não segui assistir, não, mas já ouvi falar que não tem o Tocha Humana, tem um robozinho chamado Reb. Isso, Reb. O Reb tava nos quadrinhos também. Ah, tem nos quadrinhos também, né? Tem nos quadrinhos e depois ele acabou sendo hackeado pelo Dr. Destino, ele fica um robô do mal. Mas você estava falando daqueles desenhos desanimados da Marvel, aquele que só mexia a boca e tal. Eu comprei o... Tem uma feira do livro aqui todo ano, né? A Flig. Eu comprei a biografia em quadrinhos do Jack Kirby, né? Pô, caralho, cara, feita porra, mas valeu cada centavo. E... E fala dessa parte, assim, ele não poupa críticas quando é para criticar os pé na bunda de dinheiro que ele tomou na Marvel. Ele fala desses desenhos, assim, que passaram o maior papinho de maciota, assim, não, vem cá, a gente vai fazer animação baseado nos teus negócios e tal e coisa, assina aqui que a gente vai fazer, e no final não chamaram ele para desenhar nada, que ele estava indo como animador. Fizeram só, pegaram... nas camas, pegaram fotolitos dele em preto e branco, recoloriram, fizeram animação só da boca, e ele não ganhou um centavo com aquela merda. E era tudo arte dele, cara. Putaria do caralho. É, porque era tudo baseado lá nos desenhos dele. Capitão América. Poxa. Tinha o desenho do Namor também. Desenho do Namor. Cara, tinha desenho de tudo naquela época. Tinha desenho de Jackson 5. Eu assisti desenho do Recruta Zero, que passou no início dos anos 80. Jackson 5 chegou a passar na Manchete. Sim. Desenho todo Soul Music. Pô, era um desenho todo Soul Music, a família, assim, era moto sonora legal pra caralho. Eram os cinco irmãos, assim, vivendo altas aventuras, aprontando confusões. Esse chegou a passar ali na Manchete, acho que ali pelo começo dos anos 90, porque teve um tempo que a Manchete... resolveu dar um tempo no Tokusatsu e investir em desenho animado. Aí depois voltou a passar Tokusatsu, porque acho que não deu muito certo. mas é que não te falei, gente. Na época, né? Eu não tinha, onde eu morava, eu não tinha acesso à TV Manchete. Só tinha Manchete aqui, onde eu morava, só se tivesse uma parabólica. Ah, é por isso que você não viu o desenho do Coisa passar lá na Manchete. Isso, né? Eu só fui, por exemplo, ter acesso ao Cavalo Zodíaco, porque um vizinho meu, ele tinha uma parabólica, de tanta galera falar desse desenho, isso eu já tinha lá mesmo. Dois ou três anos aí, eu fui assistir, aí eu fui ter acesso ao Cavalo Zodíaco. Aí o que me chamou, chamou a atenção era o nível de sangue que tinha naquilo ali, né? Nossa, o cara dava uma porrada, voava litro de sangue no chão. 20 litros de sangue no chão. Exato, né? Tem um, acho que no primeiro episódio, o Seiya vai lá e corta a orelha de um cara e a orelha fica se mexendo. Rapaz! Seiya, você cortou a minha orelha. Ou então o personagem lá, o Shiryu, enfiando um dedado no próprio olho, cara. Rapaz! Eu falei, pô, esse negócio é bom, hein? Eu vou assistir isso. Aí depois eu maratonei pela a primeira e segunda temporada desse vizinho aí. Mas assim, parte assim, de Tokusatsu, cara, acho que eu já falei antes. Cara, o que me marcou mesmo, cara, e eu me arrependi de ter tentado ver mais velho, foi o Spectre Man. Esse pra mim, cara, sei lá, me marcou tanto assim, cara, que eu lembro até hoje do episódio do vampiro. Lembra? Tem um vampirão, cara. Esse episódio marcou mesmo na primeira vez que eu vi também. Rapaz, eu ficava com medo daquele vampiro, cara, quando ele aparecia, cara. Rapaz, pô, ele era um tipo um vilão que não tinha nada a ver com o Dr. Gore. Que pra mim, cara, é o melhor vilão de qualquer tokusatsu da vida, cara. Pra mim é o melhor. Não era o cara de chapéu que acaba matando caras? Que ele fazia um negócio de sangue, não é? Ele usava uma, tipo um poncho e um chapéu de aba larga, que ele que acaba matando caras? Eu não. Não. O que aconteceu com caras, o Spectreman que mata. O Dr. Gore não, é o seguinte. Não, desculpa aí. O Caras foi uma secla lá do Dr. Gore, que era outro cara, que ele mata o cara pra tirar o DNA e fazer um cara gigante, e aí nessa luta esse clone do Caras é morto, mas o cara de verdade foi esse vilão que matou. Eu lembro disso direitinho. Ah, sim, esse é o exílio de Spectreman, que tem um outro macaco. Sim. Isso mesmo. É o episódio 5 e 6. Planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman! Bom, então é isso, pessoal. Já tá quase 3 horas de programa. Então, acho que já dá para concluir aí. Qualquer lance aí, ano que vem a gente faz a parte 2. Eu também tinha algumas outras coisas anotadas aqui para comentar, mas fica aí para outro programa. Eu ainda pretendia falar aí de seriados aí que me marcaram, como Águia de Fogo, Dama de Ouro. Magai. Mas fica para um outro programa. Pô, quando quiserem. O programa hoje, quando quiserem, eu topo. Maravilhoso. Parte 2 depois, né, cara? Eu também. Parte 2. É, então. Senão a gente hoje só sai daqui 2 da manhã. Mas é um assunto que não termina, assim, cara. A gente vai embreando um no outro aqui. É. Tem muita coisa que a gente puxando pela memória, né, cara? É. Que nem, por exemplo, ninguém falou, por exemplo, do Pole Position, por exemplo. Nossa! Pois é. Aí tá indo longe. Boa. Então, vamos encerrar o programa aqui. Quero agradecer aí ao Pensador Louco. Pensador Louco, pode falar um pouco aí do seu podcast, assim, sei lá, para quem não conhece ainda. Muito obrigado, cara. É sempre um prazer estar entre pessoas tão gabaritadas para conversar. Aquela conversa que sempre flui muito bem. E se você quiser conhecer o que eu faço, você vai lá em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem podcasts sobre música, sobre cinema, sobre audiodramas, sobre quadrinhos, cara, tem um monte de coisa lá e apreciem sem moderação, tá tudo lá. Beleza. Muito obrigado aí por sua participação, Pensador. Cara, eu que agradeço, pô, eu adoro gravar com vocês, pô, pra cacete, assim, muito tempo que a gente não gravava junto, isso é sempre maravilhoso. Eu tenho que marcar mais vezes. Vamos marcar mais vezes, afinal o nome do programa é Conversa, Piada, Matou, Carambola, então agora a gente quer fazer mesmo Conversa, Piada, Matou, Carambola, então vamos chamar aí pra mais aí, pra jogar mais conversa fora, com certeza. Maravilhoso. Sim. Mauro também, quero agradecer a sua participação aí. Grande participação também. Participou de vários programas aqui também. Isso, né? Primórdios, né? Então faz... diferente do Pensador, cara, eu não tô mais em nenhum podcast aí. Só tenho escutado mesmo, né? Os meus podcasts preferidos de sempre, né? E, cara, foi muito bom voltar a gravar aqui com vocês aqui, né? Foi bom mesmo. Agradeço mesmo, né? E vamos fazer de novo, sempre que for possível. Sim, sim. E André, quero agradecer também sua grande participação aqui. Lógico, estamos aí sempre que possível. Sim. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui mais um Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. Até o próximo episódio. Fui! Abraço. Conversa Fiada Matou Carambola. CFC, conversa fiada, matou carambola. CFC, um podcast do grupo Cultura Pop Agricultura.